Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje, para comemorar o nosso podcast de número 150, iremos falar de um dos maiores estúdios de animação do mundo. Se não o mais importante, né? Um dos maiores não, cara. Acho que é o maior. Pro bem ou pro mal, é o maior. O maior dentro dos nossos corações. Iremos falar da Disney. Aê! Aê! Aqui é o Seiji, chega de Let It Go, tá bom? Chega. Ok, acho digno. Não, cara, o mundo precisa de mais disso. Nunca antes o mundo tinha se unido tanto. Antes só o We Are The World, depois disso Let It Go. Só foram as duas músicas que uniram o planeta. Bom, eu sou Fernanda Fofão, que desonra. Desonra pra toda a tua família, desonra pra tu, desonra pra tua vaca. meus ancestrais mandaram um lagartinho pra me ajudar? Aí, dragão, dragão, lagarto não. Eu não fico mostrando a linguinha. Aqui é a Bri e a flor que floresce na diversidade é a mais rara e bela de todos. Pai da Mulan, um dos caras mais sábios. Pai da Mulan, esse é o nome dele, eu né? Eu não lembro do nome do cara, velho, sorry! Mas ninguém lembra também, whatever, né? Aqui é o Cabeça e até agora algumas cenas de Pocahontas me assustam. Eu tenho um pouco de medo. O Pocahontas já me assusta. Né? Eu tenho medo do fato de Pocahontas existir, pior, de ter uma sequência do Pocahontas. Pocahontas 2, né? Puta que pariu. Existe uma sequência? Existe, e eu assisti, e eu não recomendo isso pra ninguém. Out of the blue, fate steps in and sees you through one wish upon a star. Your dreams come true. Bom. Mas hoje iremos falar então da Walt Disney Company, e nesse podcast vamos focar os filmes de animação deles, né? Assim, a Disney tem muita coisa aí, né? Mídia, né? Além de filmes, tem os live actions total, né? Mas esse podcast iremos falar das animações, tá, galera? É a parte que a gente acha mais legal. A Disney pode ser dona de metade do mundo, mas as animações, elas são que a gente pensa, putz, isso é Disney. Com certeza, né? Mas assim, a Disney a gente não precisa apresentar ela, a gente sabe que é a Disney, né? Aquela empresa do mal que quer dominar o mundo. Mas só pra falar então que a Walt Disney, ela é uma empresa que vale muito, nossa, ela é muito rica, né? Aí, só em 2014 ela vale 48,8 bilhões de dólares meu de receita, Deus. Caramba. Assim, uma indústria de entretenimento até que é um baita dinheiro, né? Porra. Isso é uma dúvida que eu sempre tive, na verdade, assim. Diga. Esse valor, ele é um valor estranho, porque assim, quem que vai pagar 48 bilhões na empresa, né? É receita, né? Tudo que foi entrou, né, cara? Você fala, ela vale 48 bilhões, tá, mas quem que vai comprar isso, né? Mas os 48 bilhões é tudo, né? É estúdio, é parque. Tudo. É todas as empresas que ele tem. Então, por exemplo, eles são dono da Pixar, da Marvel e da Lucasfilms. Então, é muita coisa dentro do que a gente pode falar da Disney Company, né? Que é uma coisa muito grande. Claro. Só parque tu tem na Califórnia, nos Estados Unidos, tem na Europa, tem no Japão, não tem? Tem uns 14 parques ao redor do mundo. Então, é muita coisa. Olha, e como você já adiantou, olha, ela é dona da Pixar, é dona da Marvel, é dona da Lucasfilms, é dona de 80% da ESPN, dona do canal ABC. Cara, é muita coisa. É dominação mundial. É expandir e conquistar, né? No futuro eles só vão brigar com o Google. Vai ser as duas empresas do mal que vão brigar pela dominação da raça humana. É, comprando um monte de coisa relacionada a entretenimento, a mídia, né? Caramba. Ela adora realmente gastar muito, né? Ah, e só pra ver, né? A quantidade de valor que ela vai gastando, ó. Em 2006 ela comprou o Pixar e gastou 7,4 bilhões de dólares, né? Porra. Em 2009, pra comprar da Marvel, gastou 4,24 bilhões e a Lucasfilms gastou em 2012 4 bilhões de dólares. E graças a essa compra da Lucasfilms que a gente tá esperando esse filme, né? Novo do Star Wars e também ela é dona do Indiana Jones graças a Lucasfilms. Olha aí. Aí eu tenho medo. Vai mexer. Já no 4 já não é tudo isso. Vai mexer. É tudo bem, né? Não vou criticar porque vai que, né? Mas então vamos contar um pouco dessa história riquíssima, né? Da Disney. Não apenas em termos de dinheiro. Não mesmo. Cara, é uma história gigante, cara. E a gente vai vai falando, comentando os filmes também, cada período da história, né? Como eu falei, é um estúdio muito antigo, assim. Por exemplo, quando a gente fez DreamWorks e Pixar, são estúdios relativamente novos, assim, se a gente compara com a Disney, que é da década de 20, né? Então, ou seja, são quase 100 anos já de história desse estúdio, que na verdade começou como estúdio e hoje tem todos esses empreendimentos. Se você for ver, ela é praticamente aí andou junto com a história do cinema, né? O cinema que é final, 1890, é alguma coisa, né? E depois, ela já começou. Então, assim, não tem como você vir antes disso, né? Não teve nada antes disso. A Disney foi a primeira que lançou um longa-metragem de animação, cara. Então, olha já a importância do cinema que tem a Disney. Mas vamos começar um pouco dessa história da Disney, né? Só lembrar, assim, que então já tínhamos o senhor Walt Disney, né, cara? Que é o seguinte, ó. Ele já tinha esse espírito de empreendedor, né? Junto que veio desde a época do seu pai, né? Influenciado por ele, né? Aí ele também gostava um pouco de desenho. Aí ele acabou se influenciando e ele acabou tendo apreço, né? Nessa parte de desenho. E veio assim como essa parte pode ser lucrativa, né? E até foi pra guerra também. Já ficou fazendo desenho na ambulância essa ali, cara. Todo mundo foi pra guerra, né? Toda vez que a gente fala de alguém dessa época. A Primeira Guerra Mundial, né? Todo mundo foi pra guerra. Não tem uma pessoa famosa que não foi pra guerra. Não tem como, né? Não tem como não ter ido pra guerra. Né? Ninguém se escondeu. Ninguém inventou aí uma conjuntivite. Ninguém inventou um braço quebrado. Todo mundo foi pra guerra. Imagina todos esses caras se encontrando. Mas tudo bem. Deixa pra lá. Mas é o seguinte, ó. Em 1923, o Walt Disney, ele produziu um curta animado chamado Alice's Wonderland, né? Cara, que é muito interessante esse curta-metragem, se vocês já viram ele. Tem no YouTube, que é uma interação entre uma garotinha de verdade num mundo de cartoons, né, cara? Então, se vocês já viram Roger Rabbit, por exemplo, olha só, a gente já começou desde a época do Alice's Wonderland, isso aí. Isso, lembrando, 1923. E, na verdade, esse filme, ele foi produzido por um outro estúdio que era dele, né, que fazia parte, e que acabou, enfim, falindo. Porque, imagina, assim, hoje já é muito difícil pra um estúdio novo começar. Imagina na década de 20, onde o mercado disso era muito limitado, as condições de trabalho eram bem complicadas, né? Os custos pra fazer tudo eram muito mais altos, assim. Claro que a gente tem que entender que não existia demanda, não existia público-alvo, porque não tinha, não existia. Estava sendo criado, né? Exatamente. Mas o seguinte, esse curta chamou um pouco de atenção, e aí ele conseguiu um contrato com a MJ Winkler Productions, e aí ele se mudou pra Hollywood, e aí produziu mais episódios baseados no Alice's Wonderland, que é o Alice Comedies, né? E foi por vários anos ele foi produzindo o Alice Comedies, né? E aí ele criou, então, essa empresa, a Disney Brother Cartoon Studio, em 1923 mesmo. Digamos que no início do ano lá ele lançou o filme, e aí já no início de 23, nessa Laugh-O-Gram, ela faliu, e lá por outubro, se eu não me engano, do mesmo ano, ele já pegou o irmão dele e montou o estúdio. Até porque, acho que a gente tem muito essa imagem do Walt Disney, né, como um grande empreendedor, um cara extremamente visionário, que é o que ele é, mas ele começou como um cartunista, né, um desenhista, uma pessoa que gostava de animação e que queria poder produzir esse tipo de material, que era algo novo, era algo diferente, né, do que era feito até então, que as pessoas ainda estavam tentando entender como funcionava. Então, até nesse sentido, do próprio trabalho, do que ele gostava de fazer, ele foi um pioneiro, né? Isso, exatamente. E aí ele foi produzindo vários desses Alice Comedies, né? E aí em 1923 reformou o estúdio, né, onde eles estavam, e aí a Disney Brother Cartoons Studio mudou de nome para o The Walt Disney Studio. Ignorou o irmão, tirou, né, o nome dos irmãos. Já começa aí, né? Cara, se eu fosse o irmão dele, o Royal Disney, ficava puto, cara. Olha lá os irmãos, os Warner não se separaram, ninguém tirou o nome do outro, né? Eles estão lá, Warner Brothers. Por que só tem o nome, seu filho da mãe? Maldito. Ele era o cara, né, que fazia toda a parte criativa de produção. O irmão dele era quase um administrador, na verdade, né? Sim, o irmão dele era mais competente na parte administrativa, né? Mas assim, a parte mais criativa de pensamento, assim, de vanguarda mesmo, é mais o Walt Disney mesmo, né? Ele era o talento. Exatamente. E aí, em 1927, o Walt Disney, né, ele criou um personagem chamado Oswald, The Lucky Rabbit, que era um desenho que era distribuído pela Winkler Pictures através da Universal Pictures, né? E, assim, tinha um coelho e tal, né? Parece, lembra bastante o Mickey. Cara, se vocês já jogaram o Epic Mickey, vocês já viram esse personagem, o Lucky Rabbit. Ele é o vilão, porque ele se sente traído. Cara, é muito triste essa história. A gente pode visualizar o irmão do Walt Disney no Oswald, sabe? É, que isso era, que ele tava lá no centro das atenções e de repente, foda-se ele, esqueceram dele. Não Quem foi tá... isso. Não foi foda-se ele. É que, na verdade, o problema do Oswald é que ele era por contrato da produtora, da distribuidora. produtora, entendeu? E daí quando teve a quebra de contrato entre o Walt Disney Studio e a Winkler Pictures, quem ficou com os direitos do personagem foi a distribuidora. E daí, justamente por isso, o Walt Disney acabou criando um novo personagem, que foi o Mickey, lá em 1928. Que daí se tornou o ícone do que seria o Walt Disney Studios. Assim, eu falei assim, mas foda-se, ele justamente por causa do jogo mesmo, que ele, um dos motivos pelo qual ele meio que se torna o vilão é, tipo, ah, vocês me esqueceram, agora vou zoar o... Eu vou acabar com a vida de vocês, eu sou um coelho psicopata. Na verdade, a Universal Pictures pegou o personagem na mão grande, ó. Você não assina esse contrato aqui, tá vendo? Olha só, ele é meu. Mas eu que criei. Que adianta ser criativo agora se não tem o cara da burocracia, tá o vendo? O cara que não leu o contrato se ferra por causa disso, sabe? Mas se eu não me engano, recentemente... Eles recuperaram. Eles conseguiram recuperar, né? Um acordo maluco lá que tinha a NBC e um locutor de futebol americano, cara, que eles trocaram pelo esse personagem. Trocaram o Oswald pelo... Caraca, sério. A gente reclama, mas lá as coisas funcionam de uma maneira muito mais legal nos Estados Unidos. Sério, você troca um locutor por um personagem de desenho animado, cara. E isso funciona, tá ok, entendeu? E deu certo. E aí, o Oswald recuperou, foi recuperado naquela época e um pouco depois lançaram o Epic Exatamente. Mickey. Exatamente. Não, mas só pra adiantar, então, em 1928, como a Fer já disse, foi criado o Mickey Mouse, né? Ele foi criado, apresentado em um curta chamado Steamboat Willie. Também dá pra achar no YouTube facilmente, né? E aí esse personagem se popularizou pra caramba. Inclusive, nas animações mais recentes, na chamadinha de introdução dos filmes Disney, tem uma ceninha fazendo referência, resgatando justamente o Steamboat Willie, que é de uns tempos pra cá, acho que tá tendo essa tentativa de resgatar a memória dos anos iniciais. O Kingdom Hearts 2 tem um mundo disso, não tem? Tem. Que é um mundo no passado? Que é um dos mundos mais legais do jogo, assim. Exatamente. E no ano seguinte foi criado, em 1929, foi criado o Silly Symphonies, né? Que são 75 curtas animados que tem músicas orquestradas. Isso aí, você viu assim, ó. Já apresentaram os Três Porquinhos, Histórias da Lebre Tartaruga. Tem outros desenhos que, por exemplo, se você já viu TV Globinho, passava bastante isso, o Silly Symphonies. Aqui, ah, é? Né? É. Por exemplo, você lembra de um episódio que tem o Mickey, ele tá num... Ele é um maestro numa orquestra. De repente aparece um furacão danado. Sim, e tá tudo uma... A música. Isso vem do Silly Symphonies, por exemplo. É interessante a gente mencionar que tem uma série chamada Merry Melodies, que era da Warner Bros. Da que, Warner. Que começou a ser divulgada, começou a ser distribuída em 1931, que assim... Cara, chupou na cara sim, dura. Sim. Copiou na cara dura esse negócio. Mas eu acho, pessoalmente, eu acho os Merry Melodies mais engraçados e mais legais. Ah, aquele do esqueleto também. Também. É tudo... Deve ter sido o primeiro, se eu não me engano, né? Mas é o seguinte, então, vocês viram que o formato deu certo, né? Desenhos e essas músicas de orquestras, né? Tocando ao fundo. Ai, que legal. Tanto que a gente disse, o Mel Melodies, o Looney Tunes, copiaram tudo isso, exato, né? Viram que deram certo. MGM também. Inclusive, copiou, a Warner, né, chegou a ponto de criar um personagem chamado Foxy, que é tipo um rip-off fudidaço do Mickey. Vou até mandar, eu não sei se vocês chegaram a ver a cara do bonitinho, eu vou mandar pra vocês um, vai estar na postagem, inclusive. Que assim, foi um, tipo, rip-off mais descarado. Meu, a indústria de entretenimento do começo do século XX era uma putaria sem tamanho. Ah, mas eles estão se descobrindo, né? Tentando achar um mercado. A Warner só foi, eu acho que realmente assim, acertar com o Pernalonga em 38, 40, não foi? Que realmente daí, né, que eles, pum, explodiram. Eu até fico com uma certa dúvida de que quando que começou a ficar mais forte essa questão de plágio, né? De tu ter processos contra plágio, de tu ter proteção contra conteúdo criativo, né? Isso é uma coisa muito recente. É porque, como tudo, você não entende como funciona, até aquilo te dá prejuízo. Então ninguém tava reclamando até alguém falar, peraí, mas eu posso ganhar dinheiro também se isso aí for meu, entendeu? Então aí a hora que o ser humano começa a ter esses problemas é que aí o Estado tem que começar a se preocupar com isso. É, não, mas... porque imagina, hoje em dia, nunca que a Disney deixaria um personagem como esse que a Adri falou ser vinculado. Tipo, exatamente, é plágio na cara dura, hein? A lei de copyright, como existe hoje, ela é de 76 nos Estados Unidos. Essa lei, que é como ela funciona hoje, que é bem mais protecionista, muito mais abrangente. Mas o conceito já vem desde 1700, assim, de cópia. O problema é que isso, até você conseguir realmente trazer algo que funcione ou que realmente proteja o autor, demora muito, por conta de como que você vai provar e registro. Então, pode dizer aí que a lei hoje, a atual, é de 1970, mas ela só começou a ser realmente, começar a pensar nisso no início de 1900. E aí, até conseguir tudo funcionar direito, demora. Só fechar aqui que em 1929, então, a Walt Disney Studio, ela mudou de nome e ela agora se chama Walt Disney Productions Limited. É, e o irmão, Limited, né? Ah, é, fazer o quê, né? Uma coisa que eu me pergunto, assim, 1929 a gente tá falando, assim, tá falando do ano da crise, né? Sim, a indústria sim, de entretenimento, por mais grana que dê, também é uma indústria cara. Então, eu fico me perguntando se... Porque, assim, o fato de a Disney ter sobrevivido a esse baque foi muito importante pra indústria até hoje. Nós temos... A Disney tá aí por causa disso, né? Não fosse... Se tivesse sido um pouco menos sólida em 29, não teríamos os estúdios Walt Disney tal como conhecemos hoje. Eu acho que a gente pode, na verdade, pegar alguns pontos. Primeiro, acho que a gente considerar a década de 20, final de década de 20, início da década de 30, a indústria de entretenimento, ela não gerava o dinheiro que ela gera hoje, né? Assim, claro. De longe. Não era a mesma coisa. E, apesar de tudo, a Walt Disney ainda era algo relativamente novo. Eu imagino que não deveria ser tão grande. E eu imagino que também para uma população que às vezes está bem para baixo, né? Passando por uma crise complicada, o entretenimento talvez se tornasse antigamente eles viam essas coisas em cinema, né? Eles se reuniam em cinemas pra ver essas animações. Então, isso provavelmente também foi o que influenciou a uma indústria de entretenimento ela se manter. É algo parecido até com o que aconteceu no Japão, né? O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, que tava devastado, com problemas financeiros, foi aí que a indústria do mangá, enfim, né? Mangá, anime, enfim, começou a se desenvolver, né? Porque a população precisava de entretenimento relativamente barato. Perfeito, Fê. Inclusive, esse é um dos fatores que diz... Foi, na verdade, esse fator de população triste é que possibilitou os quadrinhos de super-herói, porque foi logo depois da crise de 29 que a gente teve esses super-heróis. Então, todo mundo fala, né? O Superman, ele só funcionou naquela época porque a população precisava daquilo, né? Ela precisava daquele incentivo, daquela coisa. E tanto que a indústria do entretenimento, ela vai mudando. A gente sabe que durante a guerra, a indústria do entretenimento, a Segunda Guerra, a indústria do entretenimento teve que se moldar pra Segunda Guerra. Disney, inclusive, teve bastante participação em relação a isso, né? Uhum, com certeza. Uhum. Então a gente sabe que tem uma ligação muito forte entre o que que funciona e o que que vai ser apreciado com o momento geral da população de tristeza, alegria, crise, não crise. Someday my prince will come. Someday. Bom, mas então, vamos entrar na década de 30, né? Mas o curioso, então, em 1932, né, a Disney assinou um contrato com a Technicolor, e aí ela conseguiu produzir seus desenhos coloridos. Olha, a Disney já é um visionário, né, já querendo avançar, né? Cara, não é só preto e branco e mudo, né? Tem que ser colorido e som, música, né? Tanto é que, assim, é uma das coisas, acho que até hoje, um dos aspectos mais fortes da identidade visual da Disney são as cores, é o uso de paletas de cor muito definidas, e eu acho que a Disney trabalha com cores de um jeito que outros estúdios talvez não... Assim, o trabalho deles com cor é muito foda, muito icônico, sabe? E até em filmes mais recentes você consegue enxergar as paletas de cor e usar as cores até como forma de você acompanhar a sequência narrativa de uma história. Isso é maneiraço. Isso. E aí a Disney ela foi produzindo seus Silly Symphonies coloridos, né? E aí em 34 a Disney decidiu produzir o primeiro longa animado, né? Que é o Branca de Neve e os Sete Anões, e demorou 3 anos pra ficar pronto. Aliás, todas as animações demoram, né, um tempo pra ser produzidas. Ah, sim. Mas essa aqui, como é a primeira, né, então demorou bastante. A gente tem que lembrar que o processo de animação era um processo extremamente demorado, cansativo, né? Sim. Era o que a gente chama de animação manual, né, que hoje tá morrendo. Até uma questão, né, que hoje os filmes da Disney com tradicional estão morrendo, infelizmente, né? Porque é algo que dá muito trabalho, leva-se muito tempo pra produzir um... Pô, imagina, tem que desenhar quadro a quadro, cada mínimo movimento, e pra ser uma animação com um movimento mais gracioso, e tu tem que ter muitos quadros, né? Isso. Pra ilustrar, atualmente um filme, assim, a média dos filmes, 24 quadros por segundo de filme. Então, imagina você ter que fazer 24 quadros manuais pra um segundo de filme, considerando que um filme, um longa-metragem de animação costuma ter 1h20, 1h30. Hoje a gente sabe que até os estúdios japoneses estão deixando isso de lado, né? Você tinha aí, você tem alguns estúdios que ainda animam dessa forma, ou que mesclam, mas isso tá realmente caindo em desuso porque é muito mais barato, muito mais rápido, Mas é uma pena, porque é no... você consegue ver a diferença. Consegue ver quando tem aquele CG vagabundo no fundo, entendeu? Exatamente. Transformação da Sailor Moon, Sailor Moon Crystal, desse... Oi. Olha aí. Nós estamos falando naquela época de 34, que levou 3 anos, né? Cara, é muito no começo pra tentar fazer um longa e consumiu muito dinheiro, e estamos numa época de crise, cara. Então, imagina os desafios da Disney pra produzir esse longa. Cara, era um tiro no escuro total, e o filme rendeu bastante. Teve um lucro muito grande, né? Pelos que eles gastaram. E isso permitiu a construção de um novo estúdio em Burbank, Califórnia, e a sede até hoje. É interessante, esse início da Disney fazendo animação, ela trouxe um caso interessante que é até estudado no direito, que é o seguinte: até essa época, você não tinha o costume de pagar direito autoral pra quem dava a voz ao personagem. E salvo engano, foi na Branca de Neve, a primeira cantora que fez as músicas, ela entrou com um processo, acho que é Adriana... alguma coisa, não vou lembrar agora, confesso. Ela entrou com um processo contra a Disney porque ela falou: peraí, eu sou cantora, eu vivo da minha voz. Se você tá usando a minha voz, eu quero direitos autorais pela cada vez que isso for reproduzido, né? Não só me pagar o cachê pra eu gravar a voz, mas pela veiculação. Por que um ator ganha isso? Por que um músico ganha isso e eu não? E ela acabou criando o início de um precedente. Claro que depois até tiraram ela. Ela não é a... Depois regravaram com outra cantora por conta de vários problemas. Não queriam que as músicas... Que ela não podia... veicular as músicas na rádio, porque o Walt Disney não queria que a música ficasse caído, né? Ele morreria se ele visse Let It Go hoje em 6 cantoras diferentes tocando na rádio. Mas essa experimentação e esse novo conceito movimentou até o judiciário norte-americano, coisa que hoje é, né, a gente sabe que quem canta, quem dubla, quem dá voz, quem anima, todo mundo tem seu direito, né, e ganha por isso. Mas lembrando que o Branca de Neve e os Sete Anões, então, é um marco do cinema, né? Sim. Gente, ganhou muito Oscar, ganhou bastante. Ele foi indicado ao Oscar de Melhor Trilha Sonora em 1939, justamente por ele ter sido o primeiro longa-metragem completamente animado da história do cinema. O Walt Disney recebeu uma premiação especial. Só que, assim, o engraçado é que eles fizeram um Oscar sob medida, uma estátua de tamanho normal e 7 micro-Oscars. Ai, ai, cara. Eu acho justo. Ele ganhou isso simplesmente por ele ter criado um marco na história do cinema ao apresentar o primeiro longa animado. Mas, assim, que nem a Adri falou, né, a Branca de Neve, ela é realmente um marco na história do cinema, por ser justamente o primeiro longa de animação, pelas cores, pelo trabalho que foi feito, enfim, a gente pode considerar como várias coisas. Mas hoje, se a gente analisa a história com o olhar de hoje, a história não funciona muito bem, né? O final que me incomoda. Politicamente incorreto, né? Porque anões não pode, é um tema é feio você falar de pessoas verticalmente prejudicadas. Ela usou os anões, né? Aí quando veio o príncipe, ela vai embora, tá? Eu acho isso uma puta da sacanagem. Eu acho uma puta sacanagem os anões se constroem um caixão de ouro pra ela e ela não tá nem aí depois. Eu fico em dúvida pra onde vai todo o ouro e as pedras preciosas se eles continuam morando naquele casebre. Sei lá. Aquilo é um marco, Rodrigo, vai virar um estandarte do fracasso deles. Eles vão olhar aquilo e falar: como fomos idiota. Pois é. Pra vocês verem que meritocracia é uma bosta, né? Você pode trabalhar a vida inteira e você vai continuar sendo pobre. Pois é. Bom, mas aí então, o Branca de Neve e os Sete Anões, como eu disse, rendeu pra caramba, né? Permitiu a Disney construir um novo estúdio, né? Mudou lá pra um estúdio bem maior na Califórnia, né? E aí, com tanto dinheiro assim entrando, em 1940, eles conseguiram abrir uma ação na Bolsa de Valores. Sim. Caraca. Cara, e aí estamos na década de 40, né? E em 1940 saiu o Pinóquio, cara, que é um filme muito legal, muito bonito, só que não vendeu tanto, né, em comparação ao Branca de Neve e Sete Anões. O impacto foi bem menor. Eu acho que o Pinóquio, ele foi... A importância foi pra definir a estética do estúdio. Porque, assim... Foi. Primeiro que a música, o When You Wish Upon a Star, tá também naquela... Num dos logos da Disney, aquela música é a música característica da Disney. Uhum. E, poxa, é uma das músicas mais lindas já feitas pra um filme, né? Minha opinião, acho que uma música muito bonita. Muito, não? Ah, atemporal. Sim, sim. Se vocês não estão identificando, é a música que abriu esse podcast. Olha aí. E assim, ela é a música da Disney. Embora Pinóquio não tenha sido o primeiro filme lançado da Disney, essa música é a música que representa a Disney. Até a questão dos sonhos, a letra da música tem muito a ver com a ideia do que a Disney quer passar. Não apenas através dos filmes, mas, por exemplo, se tu pega e lê qualquer coisa... Eu nunca fui pra Disney, né? Não tem como falar por ter ido, mas por tudo que eu leio e eu sei de como funcionam os parques da Disney e a sensação que eles sempre querem causar de que tu tá no meio de um sonho, essa música, ela tem realmente muito a ver com a história da Disney mesmo, com o que a Disney quer representar pro mundo. E Pinóquio. Pinóquio, assim, é um clássico. Eu lembro de ver muito quando era muito criança, assim, o filme. E ele tem umas questões, assim, de discussão. Aquela coisa do boneco que quer virar um ser humano, né? Que quer virar um menino de verdade. Tem algumas coisas meio pesadas ali no... Tudo, né? Mas eu acho que isso que a Fer falou é bem interessante. O Pinóquio, ele é a materialização desse conceito, desse sonho e desse ideal que é o diferencial da Disney, né? A Disney, tanto o Walt Disney quanto a Disney como estúdio, eles vivem por um ideal, eles vivem por algo que foi estabelecido e eles se esforçam pra isso. E esse é o diferencial. É um carinho, é uma preocupação, é um cuidado por trás, que é o que, por isso que a gente fala que é o principal, é o mais visto, é o que compra tudo, é o que vai dominar o mundo no futuro. É por esses motivos, entendeu? Sim. Fora que não apenas isso, eu acho que até mesmo a cara das animações, acho que foi muito definida por Pinóquio. A partir desse filme que a gente consegue ver um estilo de arte que é muito reconhecível nos filmes seguintes, sabe? Não apenas os símbolos e as estéticas, mas o traço mesmo. Acho que, assim, é a partir de Pinóquio que você vê que tem começa a ganhar uma característica, uma identidade bem forte. Os filmes que saem a partir daí. Sim. Assim, tirando o outro filme de 1940 que a gente tem que falar que mandou tudo Fantasia, isso pra merda, que foi, né? Fantasia. Que é um projeto pessoal do Walt Disney, né? Não, gente, o Fantasia como um todo é fantástico. Eu acho que é uma das experiências de animação mais intensas que existe. Só pra saber, vocês estão falando do Fantasia, o programa do SBT, né? Das moças da... Claro, tia Carla Pérez, mega inteligente. E de escola, é isso, né? A gente tá falando, a gente tá em sintonia, então, né? Não, mas então tá bom. O Fantasia foi um experimento, né? Ideia saiu da cabeça do Walt Disney, né? Tem aquela mistura de animação com orquestra no fundo, que é uma tentativa legal, maneira, embora eu fique com sono assistindo esse filme. Ele é demais pra época, sabe? Ele tá muito acima daquela época. Eu acho tanto que ele não teve uma boa resposta de público, de lucro, né? De receita. Porque era algo da cabeça do Walt Disney, né? Algo que ele quis criar. Convenhamos que o Walt Disney, ele era uma pessoa com uma mente muito à frente do tempo nesses quesitos de criatividade. Visionário. De ideias sim, malucas, enfim. E eu acho que a população não entendeu muito bem, né, a proposta do filme. É. Tem uma sequência do Fantasia que até hoje eu considero uma das coisas mais tensas que eu já vi, que é a sequência que usa o rito da primavera do Stravinsky, que é justamente que conta a história do início da Terra. Gente, eu jamais esperaria que isso fosse ser abordado numa animação e assim, é uma peça violenta, sabe? Algumas cenas são bonitinhas, são engraçadinhas, mas em sua assim, a Fantasia é muito mais, acho que, violento, muito mais pra te confundir do que pra você achar bonito, entendeu? Pelo menos eu sinto com várias sequências dele. Com essa, com a Night on Bald Mountain, que tem o Chernabog. Então, essas sequências eu acho que elas são muito mais assustadoras do que a gente esperaria. Pois é, mas aí tava indo tudo bem até mais ou menos, né? Só que em 1941 aconteceu uma greve ferrada na Disney. Nossa, que mudou muito a cabeça do Walt Disney. Ele não confiava mais em ninguém a partir disso, né? Porque o que acontecia? Antes disso, né? A parte de indústria de animação era uma coisa assim, mais de entretenimento, uma coisa família. Legal, vamos produzir, né? E a gente acaba tendo um lucro. Mas de repente acabou virando uma linha de montagem mesmo. Nossa, e todo mundo produzindo por várias horas, desenhando e criando animações e tal, né? E o Walt Disney, ele, assim, ele tinha uma política ali, né, de que ele não dava créditos aos animadores, né, assim, pra compensar, né, que os animadores continuassem desenhando, ele dava, assim, um percentual dos lucros, né, olha, vocês vão ganhar um bônus, né, que por cada animação que vocês me entregarem, beleza, né, não vou dar créditos a vocês, mas vocês vão ganhar dinheiro por causa disso. O que aconteceu, em 1941, os Estados Unidos entram na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, e isso já dá um problema, porque um monte desses animadores, eles vão pra guerra, cara, e não tem menos gente, né? E assim, o mercado europeu também tá fechado de animações, então tem uma queda brutal nos lucros, ou seja, o Walt Disney tava ficando sem dinheiro, o lucro caiu pra caramba, ele não pôde pagar esses animadores, né? Então, já criou um misto assim de mito de insatisfação total, né? E fora que já tinha criado o sindicato dos animadores naquela época, e já tava um monte de gente revoltada com outros estúdios, menos a Disney. A Disney ainda não entrou em greve, né? E é o grande estúdio de animação da época. Então, o que aconteceu? Chegou em algum momento que estourou demais, né? E esses animadores entraram em greve, cara, e ferraram a vida do Walt Disney. Cara, e ele se sentiu traído nesse momento. Cara, eu sou o tio, assim, um cara legal com vocês, e agora vocês fazem isso comigo, cara. Não, não, não. Tanto que mudou a postura dele de não acreditar mais nas pessoas. Quem mandou não pagar os caras de... Aí ligaram pro sindicato, você sabe como é que é sindicato, né? Tirando dos professores, todos os outros funcionam. Tirando o nosso, que, tipo, fudeu a gente em todas as formas que podia. Todos os outros funcionam. O fato que eles conseguiram, né, o que eles queriam, né? Mas o Walt Disney também ficou puto pra caramba, mandou demitir um monte de gente. Os animadores foram pra outros estúdios, né? Finalmente ficaram livres do Walt Disney e foram pros seus próprios estúdios, criaram, né? Ou seguiram seus sonhos também, né? E ganharam créditos nos estúdios onde eles estavam. Vale lembrar que, por mais genial que o Walt Disney seja, isso não muda o fato de que ele também foi um pouco tirano em muitas decisões e forma como ele gerenciava. Ele era uma pessoa bem zoada em muitos aspectos. Assim, a gente admira a obra dele, mas é inegável que o cara... Tem vários relatos que ele era incrivelmente racista, que ele era... Assim, tirando com seus funcionários. Ele tem muita coisa que na pessoa dele que é muito passível de crítica. Mas isso eu acho que é bem comum desse perfil, né? Tu pega o Steve Jobs, por exemplo, como ser humano, ele era péssimo. Sim. E assim, vamos falar que é um ser humano lá atrás, algumas coisas eram um pouco mais aceitáveis, assim, do ponto de vista de preconceitos, né? Assim, era uma época um pouco diferente, assim. Não devia ser tão repreendido por certas opiniões como seria hoje. Ok, não é que seja legal, não é que seja bom, mas dentro de um contexto histórico, né, que a gente tem que levar em consideração... A reprovação era bem menor. A reprovação era menor, não que seja aceitável, né? O Luther King, por exemplo, é década de 60. É. Sim. Que ele faz todo aquele rebuliço. 68 ele foi assassinado. Então assim, era um período um pouco mais complicado, né? Mas assim, vamos dizer então que essa greve afetou muito a Disney, a cabeça do Walt Disney, os trabalhos da Disney, tanto que se for ver depois o filme que saiu o seguinte, né, o Dumbo... Ele vê uns problemas na animação dele, né? Que são muito simplistas, né? Falta aquele toque final de animação que você vê. Ele é criticado por causa disso também. Assim, o Dumbo, eu acho que ele tem uma das sequências mais estranhas que eu já vi no filme também. Então, é muito simplista, um rabisco simples e tal, né? Falta aquele toque final. E isso aconteceu por quê? Porque tava em greve, o pessoal que também tava foi pra guerra, também tinha que ir lá como soldado, tava com pouca gente, né? Então, isso afetou muito os trabalhos da Disney. Tanto que o Bambi, não sei, por algum milagre, conseguiu sair com uma qualidade bem melhor, né, do que deveria ter saído naquela época, né? Por algum milagre, não sei como aconteceu isso. Porque se eu comparar com o anterior, Dumbo, nossa senhora, que diferença. Com certeza. Eu não assisti nem Dumbo, nem Bambi, por mais caraca, que então, seja. Então a sua infância não foi destruída. Não. Com Bambi. O Bambi, ele é tipo, ele é um dos marcos de tristeza. A minha infância, ela tem dois marcos de tristeza. O Bambi e o Cão e a Raposa são dois pontos de tristeza extremas da minha infância. Nossa, mano, o Cão e a Raposa é muito destruidor. Ah, mas são o quê? 40 anos de diferença de um pra outro. Calma, é que aí, eu vi, né? Meio tudo junto, né, CG? Eu não sou igual você que viu no lançamento. É diferente, né? Não, mas assim, eu acho que o Bambi tem uma das sequências mais bizarras, que é justamente aquela cena em que o elefantinho lá tá bêbado. E tipo, é uma viagem, mas é de trip muito bad, sabe? Então, mas saiu esses dois, o Dumbo e o Bambi, né? Cada um tem uma diferença, assim, de qualidade. Mas, assim, são histórias aqui que são legais. Vai, eu gosto das duas. O Bambi é um marco também, cara, de tristeza. A morte da mãe do Bambi, cara, que um monte de criancinha ficou traumatizada com a cena. Mas então, após essas duas animações, né, tivemos também um esforço de guerra também, né, pela parte do Walt Disney, que é o seguinte: o governo americano pediu para que o senhor Walt Disney fosse uma espécie de embaixador, sabe, uma espécie de correspondente com um contato, né, com os países latino-americanos, para fazer essa aproximação, né, de América do Norte, Estados Unidos, esses países, né? E temos aí o Zé Carioca, né? É, e aí produziu duas animações relacionadas a isso, né? Ah, ele teve uma viagem patrocinada, né? Que ele foi ali para a América Latina, né? É. Ele visitou o Brasil também, olha aí. E daí saiu o Alô Amigos, olha aí. Parece que esses filmes também teve uma grana pesada do próprio governo brasileiro também, né? Pra fazer uma propaganda. Ah, fazer sempre uma deve ter. Sempre deve ter. O Brasil sempre erra nessas horas. Na década de 40 ainda era o Getúlio, né? Durante a guerra era o Getúlio isso. Ainda, né? Então, foi essa época, ainda mais com o Getúlio no poder, né? Os Estados Unidos. E, cara, esse maluco aí, ó, vamos tentar se aproximar rapidinho com o Brasil, vai. Senão ele vai lá com a Alemanha e ferra tudo, né? Já tem um pezinho meio fascistinha lá, vai que... Então, mas aí foi criado o Alô Amigos, que apresentou o Zé Carioca. Olha aí, o personagem mais brasileiro que eu conheço. Cara, na boa. É muito carioca esse personagem mesmo. Mas ele é bem estereotipado. errado, né? Bem, bem. Ah, mas lógico. Então, mas o Alô Amigo saiu em 43 e além disso saiu em 1945 o Los Tres Caballeros, né? Ou você já foi à Bahia? Eu achava bizarro esse filme, sério. Ele não fazia sentido nenhum na minha cabeça. Esse filme eu tentei assistir, admito, foi naqueles que eu fiquei meio e não processei. É, o é uma excelente definição desse filme. Mas assim, depois, né, desse trabalho assim, que ele pediu, que ele foi feito assim pra aproximar com os países americanos, latino-americanos, né? Ele foi lançando outros filmes, assim, que não deram muito sucesso, foram baixos, né, em questão de bilheteria, em questão de crítica, né? Não fizeram muito impacto. Foi um período muito difícil pra Disney. Já falamos, tinha época de guerra, depois época pós-guerra também, não foi muito legal. E aí a gente teve vários filmes, assim, ó, que, ó, whatever, na minha opinião, eu não ligo muito pra eles. A música Maestro, Como É Bom Se Divertir, Tempo de Melodia, As Aventuras de Cabo e Senhor Sapo, cara, que não fizeram sucesso mesmo. Então lá, que... né? Nesse período, acho que é o que mais fez sucesso é justamente a Canção do Sul. Sim, que tem uma música muito clássica. Que é uma mistura justamente de live action com animação. Yes, I know it's a lovely morning, but it was a lovely dream too. What kind of a dream? Mm-mm. Can't tell. 'Cause if you tell a wish, it won't come true. And after all, a dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. Mas é o seguinte, a Disney só voltou a ter lucro mesmo em 1950 com Cinderela. Olha aí, mais uma princesa pra salvar o dia. E temos aí as polêmicas, né? Muitos dizem que esse sucesso, essa volta por cima é porque a partir desse ponto o Disney começou a fazer pacto com o demônio, né? Onde aquelas referências e aquelas teorias da conspiração aparecem, inclusive o nome do gato é Lúcifer, né? E ela faz lá, tem uma hora que ela faz o símbolo do capeta do metal com a mão. Então, né? Sabemos aí que o Disney se vendeu ao capeta para voltar a ter lucro. Isso explica porque que ele tá dominando o mundo hoje. É, mas interessante, depois desse período, foi um período que realmente foi teve mais lucro, né? É o que eu tô falando, né? É o coisa ruim mexendo seus pauzinhos. Em 1950 teve o Cinderela, em 51 teve o Alice no País das Maravilhas, em 53 teve o Peter Pan, em 55 teve a Dama e o Vagabundo, em 59 a Bela Adormecida. Gente, olha aí. É só clássico, assim, tipo, sério. Gente, década de 50, Cinderela, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, a Dama e o Vagabundo, a Bela Adormecida. Então, cinco filmes, cara, que realmente são clássicos. Sim. Na biblioteca de animações da Disney. É isso aí, exatamente. É o Carabunhão, é o Coisa Ruim, o Pato Rachado, é ele que fez tudo isso aí. Não tem explicação, é a explicação científica perfeita. Cabeça, então vamos botar mais lenha na sua fogueira, cara, aqui. Em 52, o Walt Disney teve planos de criar a Disneyland, que foi aberta em 55, em Anaheim, Califórnia. Mais dinheiro, olha exatamente. Aí, cara. Exatamente, gente, tá tudo aí, tá na cara. E é engraçado que depois desse, você pega, tudo bem, aí teve aí o 101 Dálmatas, né, que também tá nessa esfera de clássico, mas depois disso a gente tem alguns que ficaram mais um pouco undergrounds, né, se você pegar, a Espada da Lenda tá no limiar, mas você pega o Mowgli, o Aristogato, o Robin Hood, eles já estão num degrau 2. É por isso que a gente fala que até assim, que até 66 é o que eles chamam de a Era de Ouro da Disney, que assim, a base do que de fato é a essência da Disney foi construída até essa fase, depois disso ela passou por um período meio conturbado, entendeu? A gente chama de Era de Ouro, tudo que veio desde a criação do estúdio até a morte do Walt Disney, que foi em 66. Já tô dando spoilers da gravação. Spoiler da história, né? Spoiler da história, é. E assim, a década de 60, ela é bem importante pra Disney, porque é quando eles começam a projetar o Disney World, né? Porque eles já estavam com a Disneyland, como o Sage falou, que é na Califórnia, e eles começam a construir a Disney World, que é na Flórida. Eles compram diversos terrenos em segredo pra não ter especulação imobiliária, o preço dos terrenos não aumentarem, enfim, né? Mas eles constroem uma cidade naquele lugar, assim, é incrível o que é o Disney World, assim. Obviamente destinado a sacrifícios ao capeta, né? É claro. E ainda nesse período, gente, foi lançado Mary Poppins, né? Que foi um trabalho do cão pra eles conseguirem fazer esse filme, que também é uma animação. Fantástico. Mary Poppins eu acho que é um dos filmes mais... Não sei, acho que é um dos filmes mais doces da Disney. Ele é muito, muito bacana, é muito bonito. passou uma briga ferrenha com a autora, né? Eles lançaram, ou eles vão lançar um filme que conta... Já lançaram. É, já lançaram, né? Que conta a história de como o Walt Disney conseguiu Mary Poppins, né? Que foi muito difícil. Não, é briga assim de que o Walt Disney falou, eu quero fazer desse jeito. E a autora, não, não pode fazer desse jeito, mas eu quero fazer desse jeito. Tem, e uma coisa que eu gosto muito desse filme é que as cenas musicais desse filme são muito boas. A Julie Andrews tá maravilhosa, mas, gente, isso é, tipo, é fato dado, né? É o primeiro filme dela? Não sei. Eu sei que ela ganhou um Oscar por esse filme. E, assim, tanto ela quanto as interações dela, o trabalho dela junto com o Dick Van Dyke, e que também deu uma vida muito bacana pro personagem dele. É um filme que, assim, não tinha como realmente ele dar errado, porque é um filme muito, muito mágico. Então, os elementos de live action dele parecem um desenho que não é bem um desenho, entendeu? É difícil explicar esse filme, mas é bem legal. Então, Mary Poppins saiu em 64, né? No mesmo ano que teve aquela compra dos terrenos na Flórida. No ano seguinte foi anunciado a Disney World. E aí, cara, os terrenos na Flórida, nossa, subiram de preços. Teve a tal especulação imobiliária mesmo. A bolha da Disney. Porra, vamos construir um parque da Disney aqui. Meu Deus do céu. Vamos aumentar esse preço. Vai comprar, compra. Por favor, compra, Disney. Por favor. E muita gente ficou rica nessa fase e muita gente também ficou muito pobre nessa fase. É, só que tava tudo indo legal, né, pra Disney. Ela tem um monte de filme, assim, maneiro, legal pra caramba. Teve uma época dourada na época de 50 também. Só que aí, em 1966, Walt Disney, ele morreu de câncer no pulmão. E aí, cara, temos um período um pouco turbulento na Disney. Exatamente. Tanto que a construção da Disney World, ela ficou parada por um tempinho, né? Porque o que a gente vai fazer agora? O Walt Disney morreu. E até alguns dos projetos, né, que eram ideias do Walt Disney foram deixadas de lado, né? O que ele planejava pro Disney World. Isso. Então, mas aí, como a gente falou, um período turbulento na Disney. A gente não sabe o que fazer. O Walt Disney morreu em 66. E depois, 5 anos depois, morreu o Royal Disney, né? Que já era o presidente da época, o irmão do Walt Disney. E agora, o que a gente faz mesmo? Cara, tanto que assim, se você for ver as animações que foram saindo logo em seguida, né, na Disney, são assim, de um nível mediano, na minha opinião. Não são aquelas coisas de impacto, como teve aqueles desenhos da filmes da década de 50. Assim, não teve na bilheteria, na minha opinião, não foi grande. Aí eu também, acho, né? O Robin Hood. O Robin Hood é muito bom, mas. Mas assim, eu acho que tá na média de. Um pouco acima da média do que tinha, né, naquela época que foi lançado. Não chega no impacto do que teve aquelas da década de 50, na minha opinião. Porque assim, você vai querer colocar, pega os outros sucessos na época. O Bernardo e Bianca é bonitinho, mas... O Bernardo e Bianca, na verdade, eles tiveram que matar o Bernardo e Bianca, né? Por causa daquele maluco que colocou a mulher pelada lá, eles nunca mais puderam replicar essa parada. Olha a sequência depois da morte do Walt Disney. Teve o Mowgli e o Menino Lobo em 67, em 70 saiu o Aristogatas, em 73 saiu o Robin Hood, em 77 saiu as Extras Aventuras do Ursinho Puff, em 77 também saiu o Bernardo e Bianca, e isso aí são os que vieram na década de 70. É legal em falar, né, que na verdade depois da morte do Roy, né? Disney, quem tinha assumido, quem tava, assim, trabalhando forte, ele não chegou a ser o CEO da empresa, mas ele trabalhava bastante, era o sobrinho, né? Que era o Roy E. Disney. E ele acabou saindo justamente da empresa na década de 70, porque teve queda na qualidade das animações. Quer dizer, o cara ficou frustrado, provavelmente, com isso, e deve ter problemas internos que a gente não sabe, que não foram divulgados. Mas ele saiu da Disney por um período, né? Porque ele volta 7 anos depois. Mas, com a morte do Walt Disney, principalmente depois com a morte do Roy, a empresa teve diversos CEOs, a empresa sofreu muita tentativa por parte de conglomerados, né, pra conseguir o controle da companhia, de compra de ações. E isso, por um lado, era muito perigoso porque podia acabar um pouco com a ideia que o Walt Disney construiu em cima, uhum, da Disney, de ser algo de sonho, né, algo épico, algo mágico, exatamente. Então, é bem delicado esse período logo da morte, né, porque, como vocês disseram, foi um período muito conturbado depois da morte do Walt Disney e do Roy. Porque faz sentido, porque assim, depois, quando o Walt Disney morre, né, o capeta vem e pegou a alma, o contrato tá completo, e aí ele parou de trabalhar, né, aí você já não tem mais esse apoio, né, do lado sobrenatural, e aí fica difícil, que aí só tem que vir talento mesmo. Os amigos do outro lado, né, como a Princesa e o Sapo nos mostrou. Exatamente. Fica capeta difícil. Capeta foi, pegou o Walt Disney de brinde, pegou o irmão dele, né, provavelmente o Walt Disney conhecido, ele deve ter negociado do irmão também. Né, negociou, assina esse contrato aqui, mas não quer dizer nada, tá, irmão? Beleza? Assinou dinheiro pra ser Disney, tá? Tá aqui, então, assina também, assinou, já era. Aí, meu, levou o irmão junto. É, aproveitar então, em 80 também já saiu O Cão e a Raposa, que é um filme muito bonito. Ah, muito cara, eu legal. Adoro. Eu adoro. Esse é demais, sério. Eu acho ele acima da média desses aí que eu já tinha dito, na minha opinião. Não, acho que dessa época, O Cão e a Raposa é o melhor filme. Acho que é o filme mais devastador da Disney, velho. Devastadora. Não, é realmente devastador. Com certeza. Do meio pra frente, meu Deus, você fica triste pra caramba. Não, é um daqueles filmes que, assim, você tem que parar, mas você fica, caralho, eu não assisto desenho da Disney pra ficar triste. Cara, por que vocês fazem isso comigo? Parem com isso, né, por favor. Aí você vai assistir desenho de princesa, que você sabe que termina bem. É, exatamente. Mas assim, um pouco depois desse período, né, desse filme, né, a gente já tinha até adiantado, né, um período muito conturbado, né, em que vários conglomerados tentavam comprar, né, tentavam adquirir o controle da companhia, né, comprando ações, e isso assim foi um aliciamento que sempre existiu, e foi muito forte depois que morreu o Walt Disney, saiu o sobrinho também, saiu lá da companhia, né, e aí em 84, o Roy E. Disney, ele organizou, né, um conglomerado de investidores para impedir essa compra, essa tentativa dessa compra, né? É um movimento para salvar a Disney. Nossa, então assim, foi assim um esforço danado, né, desse sobrinho, né, Roy E. Disney, e ele juntou junto com alguns aliados, né, que assim, para comprar, né, essas ações, impedir que esses investidores comprassem a Disney, e então... E o que no fim mudou, né? Assim, eles conseguiram, de fato. E teve uma mudança também, né? De presidente e CEO. Antigamente, tinha o presidente... Tinha mudanças de presidente e CEO, né? A gente já falou que tinha o Don Tatu, o Carl Walker. Por fim, tem o Roy Ron Miller. Foi até em 84. Todos esses caras eram executivos dentro da Disney. E o que mudou a postura? Eles, vamos chamar alguém que é fora desses executivos, né? Alguém fora dessa família, né? De Disney. E é isso que permitiu a entrada do Michael Eisner como CEO e o John Wells como presidente da Disney. Já disse, os dois não eram executivos da empresa. O Eisner era ele era CEO, acho que presidente de alguma coisa da Warner, né? Não. O Michael Eisner, se vocês escutaram aquele podcast da DreamWorks, eu já contei um pouco da história do Michael Eisner, que ele já era, trabalhava na ABC. Ah, é o Wells que era da Warner, não era? Ah, ele foi junto, né, com o Michael Eisner, né? Uhum, acho que tá, era. Tá certo, assim. Tá certo. Assim, e o Michael Eisner, ele fez um lobby danado, né, para ficar dentro da Disney. E ele conseguiu, depois que o pessoal lá da ABC chutaram ele, né? Exatamente. Assim, vocês não podem ficar mais aqui. Ah, é? Então tá, eu vou fazer um lobby danado e fiquei na Disney. Olha só, maneiro, né? E a Disney foi lá e comprou a ABC depois. Tipo vingancinha, né? Aliás, se vocês escutarem o podcast da DreamWorks, vocês vão ver que assim, a indústria de entretenimento se baseia em vingancinhas e egos feridos. Nossa, não, e ainda mais com esse cara, o Michael Eisner, cara. Dá pra colocar que ele talvez aí é um desses nomes mais importantes do como é a indústria hoje. Pro bem ou pro mal, né? Ele é tão relevante quanto os outros grandes que a gente costuma falar. É que o Roy fez toda a campanha pra colocar ele, né, como CEO, né, o Michael Eisner. E em 2003, ele se demitiu da Disney por conta de problemas com o Michael Eisner, né? Nesse período, 2003, 2005, houve uma campanha pra tirar o Eisner da Disney pra retomar um crescimento devido a diversos problemas que estavam tendo. Olha... O Michael Eisner é um cara muito chato de lidar, muito terrível, ninguém gosta dele. Assim, na Disney a gente começou a era do Michael Eisner. E assim, se você for ver a era do Michael Eisner, ele é meio que responsável diretamente ou indiretamente, né, do crescimento, da criação, né, de outras grandes empresas, como a Pixar e a DreamWorks. Esse cara. Ou seja, e né? E pessoal, cara, é meio complicado a relação com o Michael Eisner nessa história toda. Eu tenho um pouco de dó dele. Eu vou contar um pouco rapidamente, né, na ligação desses três, né, da Pixar, da Disney, no Michael Eisner e na DreamWorks. Ó, por exemplo, o da Pixar, né, a gente sabe que foi criado pelo Steve Jobs. Ok, beleza. E aí, teve algum período assim que ali o Steve Jobs viu que o Toy Story primeiro ia ficar um lucro danado. Beleza, né? Então ele decidiu investir diretamente, mais ainda, né, na Pixar. E assim, ele antes já tinha um contrato com a Disney, né? Que é na época do Michael Eisner. Beleza. Olha, eu vou dar esse dinheirinho tal se o seu primeiro filme do Toy Story for bom, né? Aí depois soube que ia ficar um lucro danado. E aí aumentou o contrato dele pra 9 filmes. Filmes mais ou menos assim, né? Na época mesmo do Michael Eisner. E beleza. Só que aí na época do Michael Eisner, o Steve Jobs brigou danado com esse cara, né? Michael Eisner e Steve Jobs. Os dois já são difíceis para lidar. Cara, e os dois ficaram brigando tanto, que o Steve Jobs, ele queria, não queria ter mais nenhuma relação, né, com o Michael Eisner. Cara, vou acabar esse contrato, eu não quero mais saber de você. esqueceu de, o Michael Eisner. Pelo amor de Deus. Eu gosto de imaginar que alguém saiu na porrada em algum momento no meio dessa história. Só pra reforçar, a Disney só comprou a Pixar em 2006, quando o Michael Eisner já tinha saído da Disney, né, da empresa, porque ele saiu em 2005. O Steve Jobs, ele deu um ultimato lá pro pessoal da Disney. Eu não falo com vocês enquanto esse cara estiver lá no, na presidência. E depois ele foi chutado. Mano. E a relação com a DreamWorks, pior ainda. Nossa senhora, eu já contei essa história lá no podcast de DreamWorks, nossa. Mas é o seguinte, ó. O Michael Eisner, ele tava lá na ABC, ele trouxe junto o cara chamado Jeffrey Katzenberg, né? Beleza. Katzenberg. Eu tava esperando você fazer isso, cara. E aí teve uma época que o John Wells, ele teve um acidente de helicóptero, ele morreu. O Jeffrey Katzenberg, ele achou que ele assumiria a posição do John Wells, né? Porque o Jeffrey Katzenberg é um dos grandes responsáveis por esse período de ouro da Disney na década de 80. E é o seguinte, ele é um cara que tava lá no poder também. Só que o Michael Eisner falou na cara do Jeffrey Katzenberg: enquanto eu estiver aqui, você não vai assumir esse cargo, Jeffrey Katzenberg. O Jeffrey Katzenberg ficou putaço, pediu demissão, processou a Disney em $500 milhões, ganhou, e aí ele foi juntar com o Steven Spielberg e o David Geffen, e aí criaram a DreamWorks. E ele sabia todas as coisas que a Disney ia lançar com a Pixar, né? E foram forçando os seus projetos também. Um filme de formiga, sabe? Um de monstros, algum de um peixinho. Super também. Original, vocês nunca viram essas ideias antes. Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea. Mas bem ou mal, assim, se a gente for pegar em termos do que a gente teve de animações que foram produzidas pós a entrada do Michael Eisner como CEO, a Disney voltou até aquele crescente que ela perdeu, né, um pouco na década de 60, 70. Daí já no final da década de 80 ela começou só a engatar, assim, filme muito bem produzido, filmes que hoje são queridos nossos, sim, né? Sim, uma nova era de ouro pra Disney. Teve o Padrão Mágico, as peripécias do Ratinho Detetive, e Oliver e sua Turma, whatever, né, esses filmes aí, mas assim, a Era de Ouro começa com A Pequena Sereia, em 89. A gente pode chamar de Era de Prata, assim, acho que tal. Então, mas se não me engano, chamam de Era de Prata. Eu chamo de Era de Ouro também, Nova Era de Ouro. Bom, mas herdeu a Disney, né? Olha, A Pequena Sereia, A Bela e Fera, Aladdin, O Rei Leão, teve o Pocahontas, vai, que eu não gosto, o Corcunda de Notre Dame, o Hércules, Mulan e Tarzan. Caraca, assim... Hércules e Mulan, caralho, sério, é uma trinca. Puta que pariu, hein? Fez a minha infância. Hércules, Mulan e Tarzan. Eu acho que, assim, pra mim, tirando Pocahontas, que eu acho que foi um filme que eu não assisti, e o Corcunda de Notre Dame, que eu fui ver um pouco mais velho... O Corcunda de Notre Dame é tão pesado, mas é... Então, cara, ele tá falando de botar fogo na mulher porque ela seduziu ele e ele é tipo, ele é torturado em praça pública. Cara, é pesadíssimo o Corcunda de Notre Dame. O Corcunda de Notre Dame, eu acho que esteticamente, assim, vou pegar arte e cenários, o Corcunda de Notre Dame foi assim, pensa assim, olha, cara, a gente consegue fazer isso. Olhem na cara de vocês, aquela cena do incêndio, sabe? Que vilão, um dos vilões mais incríveis, assim. Não, e fora que ele, o melhor vilão da Disney, que é o Frollo, o cara mais assustador que a Disney já foi o Frollo. Ele é mal sem ter que ser, tipo, monstro, assim, ele é mal, mal, e ele, mas ele tem essa coisa dele não achar que ele é mas mal. Mas já joga no começo do filme, quem é o humano, quem é o homem, um monstro, quem é? Quando conta exatamente a história do Quasimodo. Exatamente. Entendeu? Já joga na sua cara que tem um monstro de fato, mas o monstro não é quem você pensaria a princípio. É sensacional. E o Pocahontas, apesar de ter os problemas de árvore, não sei o quê, mas ele também tem uma crítica muito forte, né? Tem a... eles estão numa época de fazer algumas experimentações, fazer críticas. Eu acho que o ponto alto pra mim sempre foi a música Bárbaros, onde os dois com lados, certeza, né, os índios e os amigos cantam Bárbaros, Bárbaros não são nem humanos. Apesar de que, né, os índios são meio indignados, porque a história da Pocahontas não é nem um pouco romântica, ela na verdade foi praticamente, sim, sequestrada. É igual o Hércules, Fer, né, a mitologia grega é aquela maravilha, né. Hércules, Mulan, tu acha que Mulan foi daquele jeito, né? O imperador se ajoelhou pra ela. Mulan, pelo menos, eles romantizaram o final, de fato a Mulan, ela, na lenda, pelo menos, de acordo com ali. Ela fica no exército por um bom tempo, ela se aposenta e vai pra casa. O final da história original é feliz. O final de Pocahontas, tipo, da história real não é, entendeu? Eu acho que essa é a diferença de pegada. Aí que a gente tem que levar em consideração que, na verdade, Mulan é baseado num conto e Pocahontas é baseado, sim, numa história real, só que totalmente distorcida, né? Então... It's a quiet village. Every day like the one before. Little town full of little people waking up to say. Eu acho que, assim, a década de 90, ela produziu, pra mim, os melhores filmes da Disney, no sentido de enredo, de história. Histórias que elas fogem daquele padrão princesa indefesa. Aliás, se a gente pegar 89, né, que tem a Pequena Sereia, que já começa com uma personagem que ela corre atrás do que ela quer. A Bela e a Fera, que, pra mim, é um dos melhores filmes da Disney. Ele é um filme lindo. Uma personagem que ela é extremamente forte, decidida. Ela é uma personagem que vive na França do século 18, e ela vive no mundo dos livros, e ela é muito julgada por isso, porque imagina uma mulher que leia livros, né, e não vai se apaixonar pelo troglodita do Gaston. Nossa, aquele Gaston é um bosta, cara, o personagem mais escroto da Disney, sério. Assim, eu gostava mais da Bela e a Fera, até perceber que aquele é síndrome de Estocolmo na sua forma mais clássica, cara. É. E ainda tem a galera que coloca a questão do animal no meio, né, dá uma polemizada, né, fica complicado essa relação. Então, enfim, a Bela e a Fera, ela tenta passar aquela mensagem, né, de nunca julgue as pessoas pela aparência, né? Tanto que a Fera, ela é amaldiçoada porque justamente julga a bruxa pela aparência, né? E, obviamente, eu concordo com a Dri, tem a questão da síndrome de Estocolmo, ela se apaixona pelo sequestrador dela, mas também tem o fator de o cara tinha uma biblioteca gigante. Imagina ela, que adorava livros, pra ela aquilo lá foi demais, foi por isso que entendi. Ela ficou com a Fera. A Fer tá falando que ela era interesseira. Entendi. Olha beleza, aí. Né? Mais uma, que nem a Branca novamente, de Neve, novamente, né? Aqueles filmes que a gente não pode parar pra pensar muito, senão a gente começa a achar problema, né? Achar buraco, você pode achar... confiar nessas protagonistas. Não pode confiar, não pode confiar. E vale lembrar que a Bela e a Fera concorreu a melhor filme, e não estamos falando de filme de animação. Ganhou de maior canção, acho. Não, e gente, assim, me diz, é difícil nessa década a gente ter tido um filme ruim, porque, poxa, depois da Bela e a Fera, tu tem Aladdin. Que também tem, ela só deu bola pra ele quando viu que ele tinha o tapete voador que ninguém mais tinha. Cara, Robin Williams nesse filme tá detonado. Tá demais, parabéns. Esse filme é incrível, muito na bom. Verdade. E aí vem aquele que é o clássico dos clássicos, né? Que é Rei Leão. Nossa, muito bom. E Rei Leão, por exemplo, depois foi transformado em musical da Broadway, ele é o musical da Broadway mais assistido de todos os tempos. A gente viu aqui quando tava em São Paulo. Eu, quando começou a tocar Circle of Life cantando, eu chorei, porque não tem como. Não, é lindo. É lindo. É porque, assim, tem um impacto muito grande pra quem é desse período, pra quem viu isso na infância, pôde aproveitar isso, é muito forte, assim, essa é uma experiência que a gente pode dizer que teve de uma maneira ímpar, assim, e a Disney é muito cuidadosa com esses clássicos, tanto aqueles lá atrás, quanto essa segunda, eles sabem trabalhar, eles têm um cuidado muito grande, tirando Rei Leão 3, que é discutível, mas eles sabem muito bem fazer continuar mágico. Exato. Pra mim, Rei Leão 2 é a única continuação que vale a pena ser assistida. Eu gosto bastante de Rei Leão 2. Até que a gente falou, foi até o que a gente falou no cast de Reboot, Revival e Remake, que a forma como a Disney lida com as suas próprias obras, assim, teve as derrapadas em algumas continuações, teve, mas as tentativas de preservar a obra original sem, sei lá, um remake de uma delas, é muito, muito bacana, porque é justamente preservar a história deles, preservar o que tornou eles o que são, o que tornou o estúdio o que ele é hoje. Mas sabe o que é uma questão, assim, também? As animações, bem ou mal, diferente de filmes live action, as animações, elas não se defasam tanto com o tempo. Abraço pra Cavaleiros do Zodíaco. Puta, eles conseguem fazer uma remasterização na qualidade do filme, enfim. Então, ela não fica tão perdida. Tu pega, por exemplo, um filme como A Dama e o Vagabundo. É um filme da década de 50, mas eu assisti nos anos 90. Pra mim, eu nunca teria concluído que era um filme tão antigo, entendeu? Porque a animação, ela consegue, ainda mais uma animação antiga, que era extremamente bem cuidada, trabalhada, tudo feito à mão, né? Então, a qualidade era impecável nesse sentido. A animação, ela se mantém. Tanto que, hoje em dia, o que a gente vê que a Disney faz é lançar a versão remasterizada. Dos clássicos, né? Eu acho que até voltando mais, Fê, um pouco, pra mim, que quando era criança e até hoje, se falasse pra mim que na época que eu assisti que o 101 Dálmatas, Robin Hood, Aristogatas tinha lá quase 40 anos, eu não ia acreditar, porque funciona muito bem na época que eu assisti. Né? Hoje já é inacreditável ainda assim. E é claro, esse cuidado é imprescindível e é claro que isso que faz tá vivo até hoje, né? Mas pra mim, a década de 90, ela trouxe até uma nova visão Sim. das histórias contadas pela Disney, Pocahontas, enfim, com seus problemas, Corcunda de Notre Dame, que é uma história... Ela é baseada num livro, né, do Vitor Hugo, que é o mesmo autor de Miseráveis. O da Bolsa, isso, aquele da Bolsa mesmo. E o Vitor Hugo, ele escrevia alguns romances bem, bem críticos da França de 1800, enfim. E eu gostei que eles conseguiram trazer toda a delicadeza da história e toda a tristeza da história, que é uma história... Ela é uma história pesada, eu não recomendo Corcunda de Notre Dame pra criança. Assim, eu acho que ele é uma história que tem que ser acompanhada quando tem um pouco mais velho, porque ela realmente choca. E até uma questão de compreensão, de entender o que tá acontecendo, né? Hércules, que é uma história extremamente divertida, é um filme... Até a trilha sonora de Hércules, que é meio... Como é que diz? É meio... Meio gospel, né? É uma trilha sonora muito interessante, muito boa. A trilha cantada pelas musas, todas é elas, bom. Eu acho incríveis. Esse eu acho que é o número um da minha infância, junto com Mulan. Assim, sempre foram meus favoritos. Mulan, assim, eu lembro de ver no cinema, porque a gente foi no cinema assistir. Eu fui ver Mulan e Tarzan no cinema, né? Mas Mulan, assim, eu lembro quando a minha mãe me levou. E Mulan, pra mim, eu queria fazer um tópico à parte, porque eu acho Mulan é uma história que ela me definiu como criança. Porque... Eu também queria ser uma guerreira da China. Eu entendo você. Então, mas ela saiu do universo... das princesas indefesas da Disney, porque mesmo a própria Bela, ela é embora ela seja independente, ela é um pouco indefesa também, ela em parte acaba sendo um pouco salva, né, pela fera no final. Você teve uma mudança, você teve algumas quebras nisso, que é você tem a Meg, que ela já faz assim, eu não sou, né, eu não quero ser, me deixa. No Corcunda de Notre Dame, você tem uma virada interessante de quem seria a dama indefesa, né, que tem todo o peso que tem, mas também é uma virada e uma mudança interessante. E vem Mulan pra chutar a porta, Sim. né? De tudo. O que é interessante de Mulan é que o foco da história não é o romance. Tem o romancezinho no final, mas, tipo, isso é um plan. Certo. O foco da história é a relação da Mulan com ela mesma, de tentar se descobrir como pessoa. A relação dela de amor com o pai, de uma filha que quer salvar o pai. Quer dizer, já é algo muito diferente, porque até então, se tu pegar todas as outras histórias, a Bela faz isso, né? Porque a Bela, ela se sacrifica em prol do pai. Ela vai pra fera pra poder libertar o pai dela. Mas se você antecipar um pouquinho, mesmo a Pequena Sereia, que as pessoas, muita gente acha, ela deu a voz dela pra poder ficar com o cara. Não é bem assim. Eu acho que se não tivesse o príncipe, ela faria alguma besteira também, porque ela tava... O que ela queria a princípio? Ela queria ir pra superfície. Eu quero estar onde as pessoas estão, entendeu? O que ela faz, eu acho que assim, claro, tem a questão do romance? Tem, mas desde a Pequena Sereia mostra que às vezes o fator de motivação inicial ou principal é uma outra coisa. No caso da Ariel, ela queria ver o mundo. Ela queria uma forma assim, conhecer o lugar onde tava, de onde vinham todas aquelas coisas que ela achava tão maravilhosas. Cara, apareceu lá o bonitão, que também não tava ligando. Assim, ele foi enfeitiçado, mas... Só pra dizer, o plot da Pequena Sereia seria tudo resolvido se ela soubesse escrever, se ela escrevesse no papel. Sim. Tudo o plot teria sido resolvido se ela tivesse escrito um bilhetinho, né? Tipo, idiota. Né? Mas tudo bem. Mas assim, eu acho que Mulan, nesse sentido, pô, tem uma mulher que a família quer que ela se case, porque é uma questão de tradição, né? Ela tem que levar a honra pra família. Ainda mais uma família que não tinha filho homem, isso era bem complicado, né? Então, ela era responsável por levar a honra e ela levaria a honra através do casamento. Com um bom homem. Ela teria que casar com um bom homem. Não, ela tinha que ter um bom casamento. Imagina pra uma mulher que não consegue se encaixar nesse perfil e a honra dela, a maior honra que ela pode trazer é o casamento. E ela percebe que o pai não tem condições de ir pra guerra, não tem outro bom homem na família que possa substituir e ela vai pra guerra pra defender dos hunos. E, gente... Tá, tem o dragão, né? O Mushu, né? Que ajuda bastante. E o grilo da sorte. E o grilo da sorte. Também. O grilinho. Mas assim, é um personagem que o imperador da China se ajoelhou pra ela, entendeu? É algo meio inacreditável. Qual honra maior que um pai poderia ter? E assim, tanto o romance não é importante que é só lá no fim que o Shen, ele aparece assim, tipo, na cena final ele aparece pra visitar e ponto, sabe? É, e a avó dela empurrando. Ah, você quer ficar pra sempre? A avó tá em cima do Shen. A avó dela é sensacional. Me convoque pra próxima guerra. Me convoque, exatamente. Uma coisa que eu acho também incrível, eu acho que ele faz uma mudança. Primeiro que, é isso que eu vou falar, tem um trauma e tem uma coisa que eu acho fantástica. O primeiro é o trauma, que é o do I Made a Man Out of You, que a minha infância inteira foi vou vencer e depois que eu descobri que é homem ser, o meu mundo caiu, né? Tudo se destruiu. O meu também, cara, eu me senti traída. Eu também. Pô. Eu me senti traída e eu espero que os ouvintes tenham, porque pra mim é sempre vou vencer. Não, pra mim depois assim, que eu vou viver na negação mais absoluta, é vou vencer e foda-se. Mas, quando você traduz pro... É Be a Man em inglês. O nome da música é I Will Made a Man of You, que é eu vou tirar o homem de você, e eles falam, né? Yeah, man. E quando você traduz dentro daquele exército, primeiro eles estão falando, primeiro toda essa questão do homem tem que ser o homem, eu pedi os guerreiros, vocês me deram as suas filhas, então são guerreiros, eu vou transformar vocês em homens de verdade. Tem toda a parte do treinamento, essa crítica, né? Aí tem essa coisa dela ser uma mulher ali. Depois, na segunda parte do filme, quando toca isso de novo, que é a parte onde ela já se mostrou, ela, né, falou, olha, eu tava ali, eu era mulher, eu vim salvar vocês. Quando toca, estão os caras vestidos de mulher, que é a hora que ela, que eles vão tentar lá seduzir. Dela, né? É o plano dela. Então, assim, eles fazem essa questão do ser um homem, o que é o homem, não pode ser mulher, né? A mulher, ela seria apenada com a morte por ter ido ao exército. Tudo isso, eles constroem, fazem essa crítica e quebram, né, esse paradigma do tem que ser um homem, porque ela salva a China, o imperador se ajoelha pra ela e, meu... E tem uma outra cena desse filme que, assim, eu acho que é uma das mais legais. Quando eles estão cantando, assim, queremos ter alguém pra quem voltar. Ah, aquela quebra a esposa, no final, né, daquela música. Meu, o que que foi aquilo? Tipo, eles estão cantando mais e mais empolgados. Ah, eu quero... arrumar uma namorada, não sei o quê. Aí, de repente, eles estão cantando uma feliz, de repente, eles cortam a música no meio. Queremos ter quem alguém vo- pra aí, quem tipo, voltar. Tá a vila toda queimada. Eu acho que, assim, foi uma virada tão pesada, foi, assim, um negócio tão... Oh, meu Deus. É. Foi uma coisa muito interessante que eles colocaram, essas reviravoltas, e começar a incluir, que eu acho que foi nesse ponto em que a Disney começou a achar um equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem coisas tão pesadas, mas assim, também não infantilizar demais, não deixar tudo muito bonitinho, mostrar a violência, mostrar trauma, só que ainda com uma delicadeza. E o legal, assim, o que pra mim acho que motiva muito, a Mulan, ela começa se questionando quem é a garota que ela está vendo. Ela se olha no reflexo, mas não é ela. Uhum. Não é o que ela se sente por dentro. E isso é muito comum. É uma personagem que tá buscando se enquadrar numa sociedade que quer que ela seja algo que ela não é. Queria fazer um paralelo justamente com um outro filme, assim, dessa época, que é o Corcunda de Notre Dame, que ele também vai um pouco nesse ponto, apesar de numa natureza bem diferente. Porque a gente tem uma outra personagem que eu acho que ela tem tanta força quanto a Mulan, que é a Esmeralda, que eu acho que ela tem o que eu considero uma das posturas mais desafiadoras. Tipo, aquele começo, quando ela protege o Quasimodo da multidão louca. E ela já é uma que desde o começo tá fora do padrão, né? Porque ela é a cigana, né? É o, como o Frollo fala, né? Tem que queimar, né? E ela que traz o mal. Não apenas isso, a questão toda dos proscritos, a questão toda daqueles dos pontos fora da curva. Os filmes dessa época, a gente sai dos príncipes e das princesas e começa a ser confrontado com personagens com que o público vai se identificar mais, entendeu? Com situações mais reais. Essa época, eu acho que eles deram uma reviravolta grande, porque tá mais focado em personagens humanos, os desenhos de bichinhos meio que ficaram pra trás, e tem personagens mais variados, mais humanos, menos idealizados, com várias falhas e várias diferenças com as quais o seu público pode se identificar muito mais. Eu acho isso fantástico. E é interessante porque, tudo bem, depois de Mulan a gente vai ter o Tarzan, que também é um clássico absoluto, trilha sonora vencedora de Oscar, né? Não, cara, só assim, ó, uma ressalva em relação à trilha sonora de Tarzan, que é o Phil Collins. E no Brasil foi todo o Ed Motta que fez a adaptação da trilha sonora, que é uma trilha sonora impecável. É uma música que se tu ouviria sem saber que é de um desenho, entendeu? Sim, porque, sim, por exemplo, algumas músicas de outros filmes, a gente escuta e a gente sabe, não, essa música, ela é de uma animação, de um filme da Disney, sei lá. Embora eu goste muito de I'll Make a Man of You, né, eu sei que ela percebe que é uma música de uma animação. Já a trilha sonora de Tarzan, tu pode descolar ela do filme e não necessariamente a pessoa vai identificar, sim, como sendo do filme, entendeu? Porque é muito... Nossa, uhum. You Be My Heart é tipo... Aí a gente vai ter, na virada do ano 2000, a Disney vai mudar de novo. Ela vai mudar o foco dela também, por conta do como o cenário de animação tava indo. A gente vai ter aí o Fantasia 2000, que também eu confesso, quando criança, eu achava chato pra cacete. Eu ainda acho chato pra caramba. De fato, ele não foi feito pra ter apelo pra criança, eu acho. Aqui no Brasil foi comercializado como pra criança. Mas é que aquele velho problema de é desenho, é pra criança. É pra criança, é. E aí a gente vai ter uma mudança totalmente, que é o dinossauro. Eu acho uma bosta. Eu não gosto. Eu acho que ele é importante pra virada, porque agora vai mudar. O que vem depois é diferente da primeira era de ouro, diferente dessa última era que a gente falou. É uma era onde o desenho, e cada vez mais ele vai ficar, que é o que a gente tem hoje, o digital Pixar. É bom a gente falar que foi a primeira animação em longa-metragem em 3D, né? da Disney, especificamente. Uhum. Apesar que, assim, a gente tem que lembrar que A Nova Onda do Imperador, Atlantis, o Reino Perdido, Planeta do Ouro, né? Esses filmes, eles são tudo animação ainda tradicional. Mas você já vê que a pegada deles é diferente. Porque, por exemplo, esses filmes já começaram a ser lançados em IMAX, porque tinha essa necessidade do faturamento. Ele tinha que ser um filme maior, entendeu? E você vê uma mudança, uma quebra entre o que era ali Hércules, Tarzan, Mulan, pra Atlantis, Nova Onda do Imperador e Planeta do Tesouro. Por exemplo, são muito diferentes, entendeu? São estéticas muito diferentes. Olha, eu vou dizer, eu não ligo pra esses filmes. Que isso? Caraca, o Sage já era velho. Dentro dessa sequência, o que eu ligo é o Lilo e Stitch. Esse eu ligo. Pessoalmente, o Lilo e Stitch é meu favorito, mas... Eu gosto de Planeta do Tesouro. Mas acho que o Planeta do Tesouro é muito bom. Eu acho que ele merecia mais destaque do que realmente tem. O Atlantis é demais, Atlantis, gente. Eu acho que eles, assim, expandiram o universo de mundos possíveis da Disney muito. Mas, assim, pra mim, desses filmes, o que mais marcou dessa década, pra mim, não sei vocês, foi Irmão Urso. Nossa, esse sim, cara. É muito bom. Eu acho que tá ali. Irmão Urso e Lilo e Stitch estão muito lado a lado. Porque, assim, o Lilo e Stitch, pra mim, ele trouxe duas personagens extremamente carismáticas, que é a Lilo e a Nani. Uma relação muito legal, uma ideia de família que eles mostraram lá. Mas sabe aqueles filmes que quando você... É difícil explicar. É um daqueles filmes que você assiste e dá uma sensação, sabe, gostosa. Eu não assisti Lilo e Stitch. De novo, a questão do deslocar, né? Porque a Lilo, ela é deslocada. Sim. Ela é fora do que as pessoas acham que é o padrão. As crianças fazem bullying com ela. E eu admito que, assim, quando eu vejo aquele final, ela... O Hannah quer dizer família. Família quer dizer nunca mais abandonar essa... Família quer dizer nunca mais abandonar. Aquele, naquele eu me acabei de chorar, cara. É sério. Foi um... Talvez pela, por essa questão de família, ela ter sido tratada de um jeito tão, tão delicado, tão bonitinho, tão, tão bacana. Foi um daqueles filmes que se foi direto no sentimento. É um filme engraçado, mas eu acho que ele acerta mais em ser sentimental do que outros filmes que a Disney fez. O Irmão Urso também. Sim. O Irmão Urso é engraçadíssimo também, mas... O Irmão Urso, ele é um filme que eu tinha certeza que era a cara da Dri, assim. É o fanservice pra Dri, Irmão Urso, entendeu? Explica, por favor! São animais, toda essa questão sentimental é, tipo, é feito pra você, entendeu? O cara virando animal, respeite a natureza, não caça os animais. Mas eu acho que o que chama mais atenção no Irmão Urso é justamente a coisa da família também. A ideia de família que é criada, tipo, da relação de irmãos. Do protagonista com os irmãos dele mesmo, ou do protagonista com o amiguinho que ele encontra no meio do caminho, entendeu? Tanto o Lilo e Stitch quanto o Irmão Urso, eles brincam com essa ideia de família e de transformações e de coisas estranhas pelo caminho. Só que é de um jeito, acho que talvez, mais intimista. O legal de Irmão Urso, na verdade, que é a viagem, né? Conte a todos que eu estou no meu caminho. Sim. Eu estou indo, eu vou viajar, eu quero conhecer tudo, eu quero ver, mas eu vou voltar. Porque eu vou voltar pra contar pra vocês como que foi esse meu caminho. Mas são filmes que tem uma pegada diferente, entendeu? Diferente do que vem depois, o Nem Que Avacatuça, o Galinha de Ken Little. O Galinha de Ken Little eu também acho um filme bem bosta. Não, o Nem Que Avacatuça é fraco. É fraco, é um dos últimos de animação tradicional. Alguém assistiu esse A Família? Eu não tenho nem ideia do que seja. Eu assisti, é muito bacana. E é muito legal. Ele é muito bacana. E ele tem ele tem um dos vilões mais engraçados. Não, gente, esse filme o vilão é muito foda. É genial a virada. O dinossauro é muito bom, a virada dos bracinhos. Assim, ele é um filme muito divertido, assim, é bem legal. Aí depois tem Bolt, também é legal. Bolt eu acho meio meh. É divertido. Não, ele é divertido, mas agora, o que eu acho interessante é a Princesa e o Sapo, porque isso. Até então, a gente teve Irmão Urso, né, que foi o que tinha sido até então... Último de animação clássica. E daí a gente tem agora, em 2009, A Princesa e o Sapo, que também é com animação clássica. E agora realmente foi o último. De 2009 pra cá não teve mais nenhum, mas, sim, né? Com foi deliberadamente. Clássica. Eles anunciaram o filme dizendo: estamos voltando à animação 2D. É tipo, ó, não dá pra ganhar da Pixar, que eles mandaram, tipo, ali o Up. E agora? Ferrou. E aí falaram: Toy Story 3. E aí falaram: fudeu. Não tem mais como brigar. E a Princesa e o Sapo, além disso, né? É tu trazer uma personagem negra como protagonista. Uma personagem que o príncipe era um bosta, idiota. Cara. Nossa. Aliás, o príncipe só fudia a vida dela, ela que tinha que correr atrás de tudo. E uma trilha sonora fantástica. Nossa, o vilão da vilão Princesa do Sapo é muito tenso. É assustador. Eu gosto muito desse filme. Fora que, assim, teve umas viradas muito boas também, porque, tipo, tem uma... A rival dela não era a rival de verdade, elas eram amigas e, tipo, continuaram amigas até o final. Isso é muito maneiro. É um filme que merecia ter mais destaque do que teve, porque é um filme muito bom. E aí eles vêm com o Princesa do Sapo quebrando paradigmas, né, de... Seja aí da escolha, de como eles contam essa história, do príncipe, tudo. Depois eles vêm com o Enrolado, Enrolados, que é Nossa, excelente Enrolados também. É muito bom, cara. E inglês é muito melhor Enrolados que português. É não, em inglês não tem o Luciano Huck dublando, cara. Pelo amor de Deus, Enrolados é triste a dublagem. É triste. Enrolados eu achei até uma das cenas de animação mais fodas, que é a cena da dança. Quando as menininhas estão trançando o cabelo dela, gente, aquela cena é muito bonita, cara. Eu acho que foi no Enrolados que a Disney falou assim: ah, não, pera, a gente sabe fazer CG. Então vamos fazer um CG do nosso jeito. Se a gente for trabalhando daqui, a gente consegue um espaço próprio. E foi o que eles conseguiram com Enrolados. E depois do Enrolados, a gente teve o Winnie the Pooh, que foi lançado aqui com o nome original. Que assim, falem o que vocês quiserem, mas eu acho que o Winnie the Pooh, ele resgata o que era a Disney no começo, sabe? Aquela ideia de você estar assistindo um livrinho de histórias. Foi desde o começo a ideia do Winnie the Pooh foi isso. E os primeiros filmes da Disney tem muito essa coisa de histórias, de ninar histórias que você lê, tipo, lê, você escuta, entendeu? E eu acho que o Winnie the Pooh, nesse ponto, ele é uma das histórias mais encantadoras da Disney. O personagem Novamente, e o ambiente dele. Não é pra mim, mas eu entendo. Depois desse do Ursinho Pooh, que ninguém assistiu, tirando o Adri, a gente teve o Detona Ralph, que é um filme incrível, assim, é muito divertido. Do ponto de vista da crítica, ele é um pouco mais apagado, ele existe, mas eu acho que ele é um pouco mais mal, mas ele é extremamente divertido. A crítica tem que se fuder nesse ponto, cara. Primeiro que, assim, pra quem gosta, quem é do rolê dos games vai achar, vai, tipo, se deliciar achando as coisas. Tipo, quem é do rolê dos games, eu pausei o filme pra achar pegar o as referências. Pichado na parede. Eu tive que pausar, e eu achei. Mas assim, é um filme feito pra ser divertido mesmo. E de fato, pra quem gosta de jogos no geral, vai caçar as referências e vai achar aquele filme muito maneiro, entendeu? Acho que a gente tinha falado no começo da questão do massa velho. Acho que se daí tem um filme que dá pra falar que tem um certo massa velho razoávelzinho, é esse. Aí vem tipo, a coisa mais overrated da história das coisas overrated do cinema. Ever, ever, ever, ever. Vamos lá. Frozen é um bom filme. E é um filme que ele tá muito dentro do padrão Disney. Gente, Frozen é um filme de 1.2 bilhões de dólares. Pra mim, Frozen, ele me lembra muito os filmes da década de 90. O estilo da história lembra muito esses filmes da década de 90, com essa inversão das personagens femininas. Até com uma modificação de história que não tem foco no romance. Ele, pra mim, parece que resgatou a década de 90. Tem uma reviravolta bacana também, da questão do vilão. Assim, o filme, ele é muito bom. Eu não tenho o que discutir em relação a isso. Ele é muito bom. Eu acho que ele ficou maior do que, de fato, talvez ele seja. Assim, é essa a minha crítica. Eu vou ser sincera. E assim, finalmente vou ter a chance de explicar por qual que é a minha grande treta, Bros. Ele, de fato, ele é um filme bom. Ok. E é isso. Só isso. Entendeu? Não é uma história extremamente inovadora. Mas a diferença dele foi que ele chegou mais forte pra galera que não era tanto da animação. Sim. Foi isso. Ele teve um marketing maravilhoso. Pra mim, que não eu disse, ele é um filme que ele resgata um pouco o perfil da década de 90. Ele é bem interessante, tem uma história muito interessante, muito legal, personagens legais. E tem a música mais chiclete da história das animações. Let it go, let it go. E em seguida tivemos aí aquele que, né, é considerado a primeira mistura de Disney com um dos outros universos, seria o universo da Marvel, mas de forma bem, né, vamos devagar. Que é o Big Hero 6. Eu achei 6, que foi muito legal a escolha de história ou deles. Operação Big Hero aqui no Brasil, que é muito bom. Fault Boy na trilha sonora. Também. Então, Fault Boy vindo de novo, saindo daquele péssimo Percy Jackson que eles tinham colocado, chamado pra fazer a trilha, pra um filme bom. Mas o Big Hero 6, ele vem uma mistura aí, saindo um pouco fora, né? De novo, não tem princesa, né? Com uma coisa mais mascote fofinho, divertido, engraçado, né? Com coisa meio de super-heróis, de equipe. Numa escala de 1 a 10, qual o seu nível de dor no momento? Ai, bem, Max, seu lindo. Um filme também com uma mensagem legal, com aquela questão de estrutura familiar diferente, né, Dri? Aquela brincadeira meio do Irmão Urso, ou a brincadeira do Lilo Stitch, né? E eu gostei bastante. Eu acho que é muito maneiro. Super-heróis, é. Aí o Massa Velho de novo. Aí esse, sim, ele finalmente, tipo, a receita do Massa Velho é a Operação Big Hero. With blue skies ahead, yes, I'm on my way, and there's nowhere else that I'd rather be. Enfim, então assim, o Big Hero 6 foi o último filme, né, que a Disney lançou, mas já tem a previsão aí pra 4 filmes. A gente falou alguns muito rapidamente. Alguns nem tão rapidamente, tipo Mulan, né, Fer? Alguns nem tão rapidamente, né? Tipo, mas eu acho que era realmente pra gente contar e conversar um pouco sobre esse universo da Disney. Eu, particularmente tenho a minha infância ligada à Disney, não só as animações, mas a todos nós, né? Produtos da Disney. E, gente, quem não cresceu com Hakuna Matata, com Mushu, entendeu? Tipo, essas coisas Sim. influenciaram a nossa vida. A Mulan me influenciou na minha vida, eu acho. A minha personagem é a Mulan, minha história de animação é Mulan, não tem jeito. Mas Rei Leão é tão importante quanto, Tarzan é tão importante quanto. A Bela e a Fera eu amo, assim, tipo, é um dos melhores filmes que eu já vi, eu acho incrível. Então, não tem como a gente, da nossa infância, tirar a Disney, né? Não só da infância, mas é que, nesse sentido, a Disney, ela foi uma formação de caráter, com certeza, né? Que eu acredito muito, assim, que eu vejo, a Disney, ela sempre tem essa proposta, né, ou tá na essência do que é a Disney, que é levar um mundo de fantasia e de sonho pras pessoas. E isso tá junto, desde as animações, das produções, dos parques, dos produtos que ela fabrica. Então, esse objetivo de levar um mundo de fantasia e de sonhos para as pessoas. E eu acho isso algo fascinante, porque nós, seres humanos, precisamos disso. Nós precisamos ser levados de vez em quando para esse mundo de sonhos e fantasia, sabe? E a Disney, ela faz isso de uma forma impecável, incrível. Dá para entender por que que eles são os maiores, entendeu? Porque tudo que eles fazem, de um modo geral, ó, claro que tem algumas exceções, sempre tem um ou outro trabalho que ele não fica no mesmo nível de qualidade, mas eles fazem com esmero pra tentar levar essa... que eu acho que é a essência da Disney pros seus filmes e pras suas produções, né? Então, tenho muito o que dizer, faz parte da minha vida, fez parte da minha infância, faz parte da minha juventude, provavelmente mesmo quando eu continuar velhinha, eu vou querer continuar acompanhando, velhinha, né? Gostei da escolha de palavras, Fer. Legal. Eu acho que assim, a Fer resumiu bem como a gente se sente. A gente não pode negar que tudo que a gente conhece de animação hoje tem uma influência forte da Disney. Até o Estúdio Ghibli já tem uma influência da Disney sobre o Estúdio Ghibli. Então a gente tem que prestar aqui o nosso tributo, tem que reconhecer a importância da Disney. Muitos filmes da Disney fizeram a minha infância, fizeram a minha adolescência, muitos filmes. Eu ainda vou no cinema pra ver Disney, se deixar, assim, se tiver. Já fui ver os últimos títulos do cinema, todos. Ainda me vejo fazendo isso por um bom tempo, porque, assim, criou uma forma de contar histórias diferentes. Aliás, não, várias formas ao longo do tempo. Foram criando fórmulas que foram ditando como se contava uma história, principalmente a animação. E, de fato, como a Fer falou, são coisas que formam, são lições que a gente aprende de alguns filmes. Eu citei o Corcunda de Notre Dame, porque eu acho que é uma mensagem bem eloquente que esse filme passa, por exemplo. Ou que, sei lá, o próprio Mulan, que a Fer já falou tanto que eu não vou voltar a falar dele, porque não tem nem mais como falar dele. Ou o Irmão Urso, ou o Lilo Stitch. Tem, a Fer consegue. Consigo. Confia. São filmes com os quais a gente cria memórias afetivas, porque assim, eu não sei vocês, mas eu me vejo assistindo filmes da Disney com a minha família quando eu era criança. Eu me vejo indo ao cinema hoje em dia. Poxa, eu fui ver o Operação Big Hero com a minha irmã, cara. Minha irmã é um ano mais nova que eu. A gente foi ver isso junto no cinema e saiu falando maravilhas do filme, entendeu? Eu vi ela assistindo Natal Encantado da Bela Fera 14 vezes. Ela assistiu 14 vezes, ela decorou o filme. Porque a gente tinha fita e ela assistiu milhões de vezes. Então, além de tudo, é uma coisa que tá tão presente na nossa vida, na nossa infância, no nosso crescimento, que a gente cria memórias afetivas. A gente não lembra apenas dos filmes, a gente lembra das pessoas com quem a gente viu esses filmes, a gente se lembra do que aqueles filmes nos fizeram sentir. A gente lembra de muita coisa em relação a eles. Então, foi muito importante pra mim, me ensinou muita coisa, me deu muitas metas que eu quero bater um dia, até assim, em termos de storytelling, em termos de criar mundos e de encantar. Se um dia eu conseguir fazer uma coisa que seja um pouquinho como... traz um pouquinho do sentimento que a Disney traz, eu já vou me dar por muito satisfeito. E é isso, gente. Eu acho que a gente tem que reconhecer, sim, a importância, a grandiosidade do que são as animações Disney pra nossa vida mesmo, né? Pra quem é fã de animação hoje, não passou por Disney, eu realmente não vou acreditar que você é fã de animação. Bom, é até difícil, né, falar alguma coisa que não seja redundante, já que segunda-feira a gente só faz isso nesse podcast. O Projeto X é o podcast da redundância e da repetição. A Fer que vai editar mesmo, ela se vira. Ela vai cortar tudo, não, vai, esse a podcast, gente faz isso, ó, mas o produto final, quando eu lanço, não sai assim, porque eu corto tudo. Hoje, ó, o podcast tá com 2 horas e meia. A Fer vai entregar com 1 hora e 10. Talvez, e 10 minutos. Mas, novamente, seguindo a mesma linha, a Disney me formou como pessoa. Foi um conteúdo que, pra criança, me marcou muito. E eu tenho pena, porque esse material, ele tá cada dia, o da Disney em especial, um pouco mais distante. Hoje as crianças, por preferem mais, por exemplo, Minions e Madagascar, por N motivos, né? Não, eu acho que é uma discussão que nem vale a pena entrar aqui. É uma pena que talvez a Disney não seja mais tão apelativa para as crianças como eram pra gente, né? Crescer com essa fase que a gente falou, essa trindade aí, talvez, do Hércules, Mulan e Tarzan, foi inacreditável. Como eu falo, Tarzan, o Mulan e o Hércules são os meus dois, minhas duas animações favoritas, me marcaram, eu adoro eles até hoje. A gente gastou metade do podcast só falando de Mulan e o quanto ela é incrível e quanto é importante a história que ela conta, mas a gente já mostrou que todas as outras histórias são importantes, e isso deriva, eu acho que, de um sentimento e de um foco importante da empresa, que é: vamos acreditar no ideal, naquele sonho que o Walt Disney tinha, naquele mote que ele criou. Então, quando ele falou, independente das discussões que a gente já teve sobre quão boa pessoa ele era ou não, quando ele contou essas histórias, ele tinha essa questão do sonho, dessa questão de fazer algo incrível, fazer algo lúdico, fazer algo que maravilhasse, entretesse, a empresa conseguiu manter isso, e é isso que faz ela ser tão incrível. Apesar do lucro, a gente sabe que é uma empresa que visa o lucro, quer a dominação mundial e escravizar todos os seres humanos, a gente sabe disso, tá tudo, isso já tá tudo claro, mas o amor com que eles fizeram, o cuidado, e esse sentimento tá vivo, e a gente poder falar que, ah, esse filme tem a cara da Disney, tem o toque da Disney, tem o gostinho da Disney, a Disney virar não só uma marca, uma empresa, mas um sinônimo de qualidade, ela virá um ponto a ser comparado, né? Ela virá o que as outras empresas de animação buscam. Elas querem ser a Disney, querem fazer coisas tão incríveis quanto a Disney. É a síntese do quão incrível é essa empresa, quão incrível é o que ela criou, como ela é importante pra gente que cresceu com isso. Eu espero que ela seja importante para novas gerações também, apesar de hoje você ter mais variáveis. Mas eu acho que é isso, eu acho que esse sentimento, essa magia que não morreu e não pode morrer, é o que ainda traz um pouquinho de calor aos nossos corações já machucados pela vida adulta, né? Isso não pelo foi mundo. Necessário, você sabe disso, né? Esse final. Mas eu tentei ser diferente, eu quis mudar, entendeu? Pra não ficar igual a todo mundo. Mas é isso aí, é a beleza, é a magia por trás da tristeza. E assim, a gente, eu acho que piadinhas à parte, de fato, é uma coisa muito emocional, a nossa relação com o Disney, pelo menos falo por mim, né? A minha relação com o Disney é extremamente emocional. Então, vocês podem ter certeza que eu choro com os filmes até hoje, eu me emociono com os filmes até hoje. Eu falei mal do Frozen, mas eu chorei com a porra do Frozen também, então assim, é muito emocional. Bom, gente, espero realmente que vocês tenham gostado desse episódio, acho que a gente fez carinho. Porque Disney é algo que faz parte da nossa história. E por isso que a gente escolheu esse número 150, né? Que a gente reserva pra algumas coisas especiais. E, bom, gente, a gente ficou por aqui. Espero que tenham gostado. Mandem quais são os filmes favoritos de vocês. Quais são as histórias marcantes e impactantes. No que talvez tenha influenciado em alguma coisa. E, bom, tchau, gente. Escutem o cast de Kingdom Hearts, que a gente também fala de Disney lá. Tchau. Caraca, olha que desnecessário esse merchan, auto-merchan da Adri, hein? Falou, pessoal, não, não deixa a Adri estragar a magia. Eu só tô acrescentando, por favor, obrigada. Tchau, tchau. Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, pessoal! Dessa vez sem o Seiji. Puta que o pariu! Eu e a Adri barramos o Seiji na caixa de entrada de Final Fantasy para a gente fanboyzar mais ainda. É, porque assim, aparentemente, né, o pessoal ficou feliz da gente ser dois fanboys muito babacas, então a gente vai aumentar isso um pouquinho mais, porque é isso que a gente faz. Yes! Demorou. Antes de mais nada, pessoal, vamos falar um pouquinho aonde vocês conseguem encontrar o Projeto X. Para você que baixa os nossos podcasts pelo feed, que às vezes não conhece ainda o nosso site, o nosso endereço é o www.projetoxpodcast.com.br. Isso aí, tem às vezes umas matérias bem legais saindo por lá, então então confira o site também, tá, gente? Vocês podem mandar e-mails para a gente através do contato@projetoxpodcast.com.br. Mandem e-mails, por favor, nós ficamos muito felizes quando a gente recebe eles. Nós estamos no Facebook também, facebook.com/projetoxpodcast. Além do mais, nós temos o nosso grupo, que vocês vão encontrar em groups.projeto.x.podcast. E temos também nosso querido Twitter, @projetoxpodcast. Bem, antes de mais nada, antes de começar esse caixa de entrada do cast 150, pessoal! Caraca! Gente, 150, esse número é muito da hora. Né? Pô? Quem diria, hein? Com a equipe que a gente tem. Antes de mais nada, vamos a uns recadinhos básicos, porque além de 150 podcasts, a gente tem algo a mais chegando aí. Sim, sim. É o dia em que vocês vão mandar bolo pra todo mundo do Projeto X Podcast. O nosso aniversário de 3 anos. É, vamos apagar a velhinha. Nosso aniversário tá chegando e esse ano nós vamos fazer um evento especial. E pra esse evento dar certo, nós precisamos da participação de vocês. Exatamente. Vocês já viram que a gente mudou a capa da nossa fanpage. Então, nós vamos ter, não um evento, mas vamos ter dois eventos. Que na verdade são parte do mesmo, mas vocês entenderam. O primeiro é um presente que nós vamos dar pra vocês. Olha só como somos aniversariantes bons. A gente faz aniversário e a gente dá o presente pra vocês. Nós somos quase hobbits. Então, como vai funcionar? Hoje, se você estiver escutando esse cast no dia em que ele foi lançado, já é pra estar lá. Você corre na nossa fanpage, que nós vamos estar fazendo um sorteio. A gente vai revelar o vencedor do sorteio no dia em que sair o podcast de aniversário. Assim, é um presente que nós queremos dar pros nossos ouvintes. As regras vão estar certinho, mas essencialmente, vocês curtam a nossa fanpage, compartilhem a nossa postagem e vocês já vão estar concorrendo. É isso aí, é isso aí. Só entrar lá na fanpage, vocês vão encontrar essa postagem, segue as regras que tá lá, basiquinho, e, olha, vai ser um presentinho bacana, legal. Sim, vai ser muito pensado com carinho de todos nós pra vocês. Exatamente. E o segundo é uma coisa que vocês vão ter que fazer pela gente. Afinal de contas, 3 anos de a gente só mandando podcast, matéria, sei lá mais o que pra vocês. Agora é a hora de vocês retribuírem produzindo coisas pra nós. Então, agora é a hora de usar a hashtag BXP3anos. Vocês já até viram na capa lá. Afinal de contas, a gente não deixou ela na capa à toa. Exatamente. Okay? Essa hashtag vai ser importante. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar e mandar pra gente com essa hashtag alguma coisa vinculada, tipo, ao Projeto X que vocês achem bacana. Sei lá, pensa em fazer um dub smash com um pedaço do cast do, sei lá, que você mais gosta. Exato. Pô, pensa um Vine, alguma coisa assim. Um desenho que você fizer, alguma foto que você tirar, até um áudio que você fizer, entendeu? Isso. Vídeos, qualquer coisa que, assim, se você quer mandar um recado pra gente, se você quer deixar o seu cartãozinho de aniversário pra gente, hashtag PXP3anos. Um pedido, vocês podem deixar essa postagem no Facebook de vocês mesmos, só deixem ela pública pra gente poder ver, porque não adianta nada vocês só compartilharem pros seus amigos. E com a hashtag. Com essa hashtag. E os mais legais, os mais diferentes, os mais bacanas, nós vamos colocar na nossa fanpage pra toda a galera ver. Nós vamos no final, na semana do aniversário, a gente vai juntar tudo isso, vai fazer uma postagem especial pra mostrar pra vocês, tipo, devolver pra vocês o que vocês fizerem pra gente, certo? Então, tenha louca. Vale de tudo. Pirem, contanto que seja legal e que ninguém fique pelado, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vale vídeo, vale imagem, você que manja de Photoshop ou até mesmo de desenhar alguma coisa, um próprio texto, alguma coisa bacana. Uhum. Pichação, se quiser. What? Não, pichação entra nele. No ilegal, então não pode. Ai, caramba! Porra, se aparecer uma parede de São Paulo pichada com hashtag PXP3anos. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. A gente não tá encorajando vandalismo, please. Só não, beleza. Só não. Mas faz, vale texto, imagem, vídeo, o que você quiser e achar bacana de mandar pra gente. E assim, podem ter certeza que a gente vai gostar muito, certo? A gente quer que vocês participem do nosso trabalho, do nosso projeto agora, entendeu? Essa é a chance que vocês têm. Recados dados, bora pros e-mails? Calma. Antes de começar os e-mails, Dri, eu tenho mais um recadinho rapidinho. Ok. Queria só fazer uma divulgaçãozinha básica aqui de um canal de um amigo meu. Se vocês quiserem entrar lá no YouTube, o canal é o Hakai Gamer, tudo junto. Bem bacana, ele faz umas reviews e vídeos a respeito do Summoners Wars, que é um joguinho que eu estou realmente viciado no momento. Então é bacana, entrem lá e acessem. Se vocês gostarem, curtam os vídeos e se inscrevam no canal. Então agora bora pros e-mails, né? Bora pros e-mails. Vamos lá. Começando aqui, vamos com o e-mail do senhor Diogo Rikyu Miyazaki, que não é possível falar nesse caixa de entrada completamente, porque está extremamente grande. E tá cheio dos spoilers também. Basicamente, ele comenta sobre cada Final Fantasy, mas vamos falar o começozinho aqui dele. Olá a todos do Projeto X Podcast. Tudo bem com vocês? Aqui quem escreve é o Diogo Miyazaki, 21 anos de idade, Curitiba, Paraná. Bom, antes de começar a falar dos jogos de Final Fantasy, devo dizer que não sou um grande fã, só gosto e só. Imagina se ele fosse fã, então, o tamanho desse e-mail. Porra, porque ele escreveu muita coisa, velho. E esse e-mail vai ter alguns spoilers, então já estão avisados, vou tentar escrever o mínimo possível dos jogos que tive a oportunidade de jogar para enviar... Evitar. E-mail gigante, realmente um e-mail gigante. Basicamente aqui ele comenta sobre Final Fantasy 1, Final Fantasy 2, Final Fantasy 3, ele fala que não jogou, Final Fantasy 4, Final Fantasy 5, Final Fantasy 6, Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, Final Fantasy 10, o 11 ele não jogou, é online, quase ninguém jogou, o Final Fantasy 12, Tactics e só. Mas, enfim, isso porque ele não é um fã da série, tá ok? Beleza! Assim, só falar, o favorito dele é o Tactics, ele fez algumas críticas bacanas, ele aparentemente não gostou de algumas coisas do 4, ele gosta bastante do 9, mas tem coisa que ele detesta, assim, ele fez um e-mail bem interessante. Bem interessante, bem extenso, cara, ele escreveu bastante. Mas é isso aí, ele manda um grande abraço a todos, tudo de bom para a gente e até mais. Bacana, valeu Diego e o Miyazaki. Bom, próximo e-mail é do Leonardo Piana. Fala galera do PXP, Piana, 20 anos, São Paulo. Esse e-mail vai ser curtinho. Basicamente, ouvi o podcast de Final Fantasy, basicamente por entretenimento, porque nunca joguei nenhum jogo da franquia. Não sei exatamente o porquê, por favor jogue, mas chances eu tive, eu que nunca aproveitei nenhuma delas. Em parte, isso se deve ao fato de que não curtia muito RPGs antigamente, mas gostei do cast, foi divertido. Ouvir toda a imparcialidade do Mug e da Dri foi legal, muito obrigado, estamos sempre felizes em divertir. High five, Dri, high five. High five. É isso, valeu, e meu chute para o próximo cast é Castelo Rá-Tim-Bum. Então, amigo... Castelo Rá-Tim-Bum, não. Acho que você errou bastante. Você foi longe, cara. Beleza, beleza, vamos ir. Mas obrigado pelo seu e-mail mesmo assim, a gente sempre tá feliz em divertir. Próximo e-mail, senhor Ricardo de Andrade Santos. Bem, Ricardo de Andrade Santos, cidade São José dos Campos, e ele não manda idade. O senhor Tenshi fica triste com isso, mas beleza. Eu não sei que tesão é esse do Tenshi por saber a idade dos outros, cara. Eu não sei. Olá a todos, excelente podcast. Joguei muito pouco de Final Fantasy, só os 4, 6 e 7. Ok. Desses, posso dizer que o melhor em termos de histórias pra mim foi sem dúvidas o Final Fantasy 7. Ah, bacana. Ai, ai. Gostei de tudo dele. Tá bom, né? História, enredo e personagens. E me surpreendi muito com... Ah, spoiler, tá? Jurava que ia acontecer alguma coisa e não aconteceu. A única ressalva é que, por mais que eu ache o Sephiroth um vilão legal, ele não supera o Kefka. Nossa, realmente, Kefka é FDP, velho. O melhor vilão da franquia. Sempre com aquela risada maléfica. É isso aí. Melhor risada de jogo ever. Próximo e-mail. Próximo e-mail do Rafael Padilha. E aí, beleza? Bom, Final Fantasy é uma das franquias favoritas, mas também é um padrão Dri pra mim. Oh, meu Deus do céu. Caralho, velho. Porque às vezes que tentei zerar algum título, tirando 7, sempre dava alguma merda. Uau. Realmente, é que é um jogo grande, cara. São jogos grandes. Eu te entendo. O 7 eu demorei, tipo, muito pra zerar, porque sempre riscava meus CDs, eu tive problemas pra caralho. Eu te entendo. Por exemplo, o CD 2 do 8 trava no final dele, 4 meu PC desliga enquanto estou salvando, 6 o PSP acabou a bateria enquanto dava save, por aí vai, meu Deus. Mas assim como a host desse cast, sou muito fã dessa franquia e vou trazer algumas curiosidades aqui. Oh, legal. Bem, pra começar, o Final Fantasy 7 era pra ter sido bem diferente do que foi. O Cloud era pra ter sido uma mulher. Porra, por que que eles mudaram isso? Não sei. E o jogo ia ter um clima meio no ar. Por que que eles mudaram isso, mano? Ia ser muito mais legal. Pra mim ficou bom do jeito que tá. É melhor não alterar o que ficou perfeito. Assim, eu vou ser bem sincera. Se tiver a oportunidade de trocar por uma protagonista feminina, eu vou aceitar essa oportunidade, eu vou achar muito legal. Mas enfim, deixa pra lá. Depois do que tá se trabalhar em Chrono Trigger, essa ideia foi deixada de lado e depois se tornou um jogo chamado Parasite Eve. Olha só. O Parasite Eve é da hora pra caramba. Sim, aí é interessante essa mudança e ver que a ideia foi aproveitada. Sobre a mudança do nome de Tina pra Terra, é porque o nome dela no Japão é Tina. E por Tina nos Estados Unidos ser um nome muito comum, eles trocaram pra Terra. Que realmente não é um nome comum, mas beleza. Não, nos Estados Unidos, Tina? Não, Terra não é um nome comum. Terra, então, eles tinham que colocar alguma coisa e acabou dando certo, né? Acabou sendo o nome pelo qual ela ficou mais conhecida. Ficou legal. Em Final Fantasy VIII, o Kitase queria que ele fosse mais realista com personagens mais humanos, sem muitas histórias trágicas. Eles são assim por serem normais e tals. E de fato conseguiu, assim, eu acho que eles são bem verossímeis. Mais verossímeis do que os outros, eu acho. Histórias menos tragédias. E o roteirista do jogo queria que o jogador soubesse os pensamentos dos personagens. É, tanto é que metade do jogo você passa na cabeça do Skoll, né? Exatamente. Mas muito obrigado pelo seu e-mail e obrigado por essas curiosidades. Infelizmente, não deu pra gente colocar toda a informação que a gente queria por uma questão de tempo mesmo. Mas essas informações que vocês vão mandando pra gente, a gente fica feliz de aprender e a gente fica feliz de passar pra vocês também. Muito obrigado pelo seu e-mail, Rafael. Valeu. Mais um Rafael agora. Vamos de Rafael Cândido de Oliveira. Olá, pessoal do PXP, tudo bem? Tudo bem, com você. Meu nome é Rafael Cândido de Oliveira, tenho 28 anos e sou de Viçosa, Minas Gerais. E sou estudante de psicologia. Lá vem. Beleza. Cara. Esse é o primeiro e-mail que mando para vocês, pois faz pouco tempo que descobri o podcast de vocês. Descobri o podcast procurando no Google por podcast de Mortal Kombat. Pá! Caraca! Pois estava empolgado com o MKX. Também conhecido por Mortal Kombat 10. E queria ouvir um podcast diferente, pois estava cansado do que ouço, já que sempre escuto podcasts enquanto jogo torneios de pôquer. Caralho, velho, ele é um viciado em pôquer. Beleza. E por incrível que pareça, ó, a bomba, hein? O primeiro podcast que eu vi de vocês foi o de Mortal Kombat Parte 2, que vocês dizem ser o menos baixado. E ainda é. Então eu ouvi e acabei gostando bastante e comecei a baixar mais. Ao longe vocês conseguem ouvir as lágrimas de felicidade do cabeça. Interessante que, peraí, você começou pelo Mortal Kombat Parte 2 e depois escutou um? Como assim, cara? Você escutou um, é importante. Você escutou a parte 1? É, beleza. Mas o cabeça gostou do seu comentário, velho. Valeu. Quanto a Final Fantasy, gostei bastante do podcast. Meu preferido é o 8, pois foi o primeiro RPG que joguei em console e também por gostar bastante do Squall e os outros membros de Garden. O único problema do 8 é o plot do vilão, que é cheio de buracos, sem motivação. Eu até preferia que a teoria da Rinoa ser Ultimécia fosse real para que a vilã tivesse uma motivação melhor. O bom é que, assim, apesar de ter sido desmentida, a gente sabe que dá pra... a gente acredita no que quiser, cara. Eu sou uma defensora dessa teoria também. Eu acho que... se não defensora, eu acho que, assim, ó, seria muito interessante. Então, tá naquele campo do pode acontecer. Então, é, exatamente. Eu aprecio assim. Ele continua aqui. De qualquer forma, gosto muito do 7, bacana. Do 9, bacana. Do Chris Core, muito bacana. Yeah. De Cydia, demais. E achei o 13 bacana até. Legal. Atualmente estou jogando o Type 0. Mano, eu tô esperando... Já saiu na Steam. Eu tô aceitando doações porque eu preciso de 50 pila pra comprar o Type 0, ok? Valeu, falou. Tchau. E ele fala que também já jogou até a demo do 15. Caraca, velho. E achou bem legal, mas acha que precisa acertar alguns detalhes da jogabilidade. Bem, complicado. Finalizando aqui, ele fala que o PXP é totalmente o podcast favorito. Pô, obrigado do fundo do cocoro aqui, velho. De fundo do cocoro. Depois de 150 caixas, você recebeu uma mensagem dessa, deixa a gente muito feliz, de verdade, cara, de verdade. Bem, espero que continue o excelente trabalho e os meus temas favoritos são games e quadrinhos. Mas no fim, todos me divertem. Espero que saiam mais podcasts de Pokémon e espero que façam podcasts específicos para os jogos de Final Fantasy. Até mais. Olha, muito obrigado. Difícil ter casts específicos de Final Fantasy, mas quem sabe um dia, não sei. Vocês podem ter certeza que lobby pra isso a gente faz. É. Pedir a gente pede. Se vai dar certo ou não, não sei, mas a gente pede. Um salve para pessoas que acertaram as dicas do podcast e marcaram pontinhos na tabela do PXP. Senhor Pablo Neves. Senhor Ricardo de Andrade Santos. E o senhor Rafael Padilha. Muito obrigado, senhores. Os demais, olha, pior é que não foi só uma pessoa que chutou... Errado. Que chutou Castelo Rá-Tim-Bum, não. Teve mais de uma pessoa que chutou errado e chutou, tipo, o mesmo erro, entendeu? Uhum. Então, ok. É que, não, se você parar pra pensar nas dicas, tem sentido. Tem, assim, foi um erro, um engano honesto. A gente entende onde vocês vieram. Então, abraços para quem comentou na postagem, senhor Rodolfo Alves. Thaís Alves. Vinícius Oliveira. Vinícius Azevedo. Jacaré Paguá. Rafael Taira. Pablo Neves. Jonas Mores. Antônio Pereira. Ander, é assim mesmo que a gente fala seu nome, amigo? Eu acho que é. Lucas Santana. Túlio. E senhor Crestomance Tácio San, que nominho. Que tem um dos nomes mais legais e é um nome que eu sei que vem de um personagem muito maneiro da Diana Wayne Jones e eu ainda preciso ler esses livros. Beleza. Seus comentários todos foram bem legais e eu agradeço. Pô, eu agradeço do fundo do meu coração que teve bastante comentário. Eu gosto quando tem bastante comentário. Eu gosto. Comentem também, bastante. Assim, eu sei que comentar é mais rápido do que mandar e-mail, então se você não é muito fã dos e-mails, mande seus comentários, a gente adora ler, a gente vai responder lá mesmo pra vocês. Isso. A gente é carente de atenção, a gente se alimenta do amor de vocês, então nos amem, please. Exatamente. É o combustível que faz os podcasts serem editados. Exatamente. Bem, finalizando aqui, a gente tem as dicas. Pra começar, as dicas da semana passada, sobre o cast dessa semana que vocês acabaram de escutar, que foi Rato, Castelo e Clássico. Bem, Rato é o Mickey, Castelo da Disney e é Clássicos. Não, agora que eu tô pensando, de fato, cara, Castelo Rá-Tim-Bum... Castelo Rá-Tim-Bum faz muito sentido com as dicas. Faz muito sentido. Às vezes faz, tipo, seria um pensamento até mais imediato que Disney, dependendo da pessoa. É. Então, assim, nós respeitamos as pessoas que erraram. Vocês não ganharam um ponto. Não, vocês só ganharam o nosso respeito. Exatamente. Mas a gente entende. Respect. E agora as dicas da próxima semana. Máscara, dublê, espionagem. Não sei se estão difíceis, eu acho que não. Mas, chutem, cara. Tem muita gente que, assim, a galera mais nova tá pensando assim, ah, não vou chutar e tudo mais. Mas tentem chutar, tem bastante gente que começou a mandar e-mails recentemente, então tentem chutar os próximos temas. Ainda assim, tem gente que começa ganhando, mas depois para de chutar. Então tentem ganhar seus pontinhos, porque vale a pena no final. O prêmio do final do ano é bem bacana, entendeu? Então chutem, mandem seus palpites, mandem seus e-mails, comentem bastante. E é isso, galera. Muito obrigado por terem escutado. Podcast 150, uou! É isso aí, até o 151. Tchau, tchau, galera. Beijos. A gente pode falar, vai. Você não ia. Tá bom. Desisto. Só pode ser. É uma coisa que eu tenho que falar. Eu tô tão feliz do Teixe não estar nessa gravação, cara. Ele ia ser babaca. Ele ia falar muita feliz. Coisa. Ele é tão feliz. Mas é porque eu fui. Eu passei lá, eu vi tudo isso de perto. Eu senti o sonho sendo feito, né? Querido Teixe, nós amamos você, mas por favor, foda-se. Obrigado. Vai a merda, por favor. Quem é você? O inimigo do crime? Do crime. Então, assim... Você não vai... Não. Mas não, também... Ofer, corta isso. O filme é recente, um spoiler meio foda, vai. Ah, tá, é verdade, é um spoiler. Eu não sei, eu Parabéns, não vi... Parabéns, cabeça! Não, mas ela eu nem não, sabe você não entende nada. Eu tô meio, tipo, boiando agora, então minha mente tá em outro lugar.